Alô, por favor, se vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Desculpem ter falhado a semana passada, não foi possível transmitir a aula da Colômbia. E o atraso de hoje, causado por correrias, devido à chegada da minha esposa, Roxane, que ficou retida na Colômbia, porque os documentos dela foram roubados. Então teve que ir para a embaixada fazer toda a papelada de novo. Mas já está aqui, sã e salva. Eu queria começar hoje com um assunto de lógica e depois aproveitar as conclusões que nós obtivemos nessa parte para analisar um texto de Friedrich von Hayek, o grande economista, autor de um livro importantíssimo que é The Roads to Serfdom, O Caminho da Servidão. Além desse livro, Hayek escreveu muitos outros, com pretensões mais teóricas, e aí ele comete algumas falhas. Ele é um analista tão bom do fenômeno comunista e da economia estatista em geral, mas quando ele tenta fundamentar filosoficamente as coisas, essas coisas, ele incorre em alguns erros que não são dele, que são coletivos, que estão espalhados, por assim dizer, pela mentalidade contemporânea, e que expressam algumas crenças que estão arraigadas, de certo modo, na comunidade acadêmica até hoje, e que nós vamos tentar esclarecer aqui. Mas, como nós estamos em toda esta fase, vamos dizer, apesar dos rodeios que a gente faz de vez em quando para abordar outros assuntos que vão dar base à filosofia da lógica que nós estamos tentando explicar aqui, como o assunto aqui é ainda a lógica, nós vamos voltar hoje à questão do que é um juízo, quer dizer, preparando o estudo, vamos dizer, da ordem silogística, da ordem dedutiva, que ainda deverá nos ocupar nas próximas semanas. Então, nós concedemos bastante atenção à filosofia do conceito, não é isso? E agora vamos passar, vamos dizer, ao juízo. Bom, o juízo consiste basicamente em afirmar a existência de um sujeito, tá certo? Ou de um de seus atributos, de uma das suas determinações. Quer dizer, um conceito por si mesmo é uma coisa indeterminada. Você pega, por exemplo, o termo elefante, né? Então você está designando uma espécie, mas de maneira indeterminada. Agora, se você fala, por exemplo, elefante asiático, elefante africano, elefante gordo, elefante pequeno, elefante doente, elefante cor-de-rosa com bolinhas, você está determinando, você está introduzindo determinações no conceito. Então, determinação é sempre uma especificação do conceito que o traz desde as alturas da generalidade para a particularidade mais concreta. Então, substantivamente falando, isso é o juízo. O juízo afirma a existência ou de um sujeito, por exemplo, se você fala Deus existe, eu existo, ou em termos lógicos isso, se usa para isso o verbo ser, Deus é, eu sou, etc, etc. Se usa o verbo ser para significar não ser alguma coisa, mas simplesmente existir, né? Juízo de existência. Então, afirma ou a existência de um sujeito ou de alguma das suas determinações, né? Por exemplo, o elefante tem quatro patas, tá certo? Formalmente falando, o que o juízo faz é estabelecer a conveniência ou inconveniência entre dois conceitos. Quer dizer, se este segundo conceito se aplica ao primeiro. Por exemplo, ter quatro patas se aplica ou não se aplica ao conceito de elefante. Isso é, convém ou não convém ao conceito de elefante. E, psicologicamente considerado, o juízo é o simples ato de afirmar alguma coisa, de assentir, ou de, não afirmar, porque afirmar, subentende afirmar em voz alta, mas de assentir, de concordar ou discordar com alguma coisa, né? Então, um detalhe importante é o seguinte, é que a proposição, a expressão verbal do conceito, ela se compõe de partes, quer dizer, o sujeito, o verbo, o predicado, né? ou o sujeito e o verbo, se for uma proposição de tipo existencial, Deus existe. A diferença entre as proposições existenciais, as proposições atributivas, quer dizer, a proposição que simplesmente afirma a existência de algo, ou afirma a existência de um determinado predicado, não nos interessa por enquanto. Interessa é que praticamente todos os manuais clássicos de lógica afirmam que o juízo é um ato único, quer dizer, a proposição se compõe de partes, a expressão verbal se decompõe em partes, mas o juízo, a afirmação, o ato de concordar ou discordar, é um ato único e indecomponível. Portanto, corresponde, vamos dizer, a uma percepção intuitiva que você tem. Mas quando você diz que o elefante tem quatro patas, você vê o elefante e as quatro patas juntas. Você não tem aqui o elefante e lá as quatro patas. A proposição decompõe. Tá certo? Então café. Não precisa, só me dar um cafezinho. Então, vejam, se eu mostro para vocês um elefante e você vê que tem quatro patas, né? E em seguida eu afirmo, ou você mesmo pensa, o elefante tem quatro patas, você conta as patas do elefante, tá certo? Você perceber que o elefante tem quatro patas é um ato intuitivo, não é em si mesmo um ato lógico, tá certo? Quando isto se expressa numa proposição, então entra dentro da cadeia lógica e pode ser, então, aceito ou rejeitado, como verdadeiro ou como falso. Porém, de alguma coisa você tem que ter intuição para você fazer um juízo. Mesmo que você esteja raciocinando em termos de pura lógica, sem referência a um objeto qualquer, tá certo? Você vai ter que ter intuição daqueles signos que representam os conceitos. Tá certo? Por exemplo, se você desenha um quadradinho e depois você desenha outro quadradinho e põe um sinal de igual entre eles, existe uma operação puramente lógica, de puro pensamento, sem presença do ato intuitivo? Fala, não, porque você tem que ter a intuição dos quadradinhos, você tem que perceber os quadradinhos. Né? Se você faz, vamos dizer, uma proposição toda com letras, sinais, tá certo? Por exemplo, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C, você tem que ter a intuição desses sinais. E também você tem que ter, vamos dizer, a própria intuição da identidade das coisas. Você sabe intuitivamente que você está falando da mesma coisa, embora a tenha representado por sinais diferentes. A proposição A igual a B, B igual a C, A igual a C, se reduz em última análise a igual a C ou A igual a A. Então, esta identidade entre os vários conceitos, ela é percebida intuitivamente e imediatamente. É por isso que os autores de tratados clássicos de lógica, na linha mais ou menos escolástica, sempre afirmaram isso. O juízo é um ato único e indecomponível. Então, ele não é em si mesmo um ato lógico. A lógica começa, vamos dizer, no encadeamento do juízo. Ao passo que o juízo, enquanto ato psicológico, ato existencial, ato vital de concordar ou discordar, ele não tem partes, tá certo? Mas as pessoas às vezes se deixam confundir porque a proposição, toda frase, tem que ter, se compõe de partes, tá certo? Ora, se você vê, vamos dizer, dois objetos idênticos, você vê duas bolinhas, por exemplo, né, em cima da mesa, e você percebe que elas são idênticas na forma, este é um ato intuitivo. E se você vê no papel signos algébricos nos quais você reconhece identidade ou diferença, você também está cometendo o mesmo ato intuitivo, a mesmíssima coisa. Tá certo? Se, em vez de você ver esses signos no papel, você simplesmente os pensa, você também está tendo um ato intuitivo, tá certo? Apenas de um objeto diferente. Quer dizer, uma coisa são duas bolinhas na mesa, outra coisa são letras que representam as bolinhas, e uma terceira coisa são vagas intenções mentais que correspondem ou representam as bolinhas, tá certo? Mas em todos esses casos você teve um ato intuitivo, variando aqui apenas o objeto. Tá certo? Isso quer dizer que se você pegar a estrutura lógica, a mais abstrata que você possa pensar, onde não tenha a mais mínima referência a nenhum objeto, do mundo sensível, ainda assim, o juízo, a concordância ou discordância continua sendo um ato intuitivo. Isso quer dizer que não há nenhuma instância na qual se possa dizer que o pensamento lógico dispense a presença do sujeito humano real que concorda ou discorda. Não que você faça, vamos dizer, uma dedução enorme por computador. Não é isso? Olha, o computador, ele por si mesmo, ele não pode concordar ou discordar. Ele simplesmente pode, vamos dizer, mostrar para você a estrutura do raciocínio operando, vamos dizer, mecanicamente com sinais, né? Colocar lá um sinal que para você e não para ele representa uma igualdade. Não é isso? Então, isso quer dizer que o ato central do pensamento lógico, que é o juízo, ele requer a presença do sujeito cognoscente humano real. Não tem como você escapar disso aqui. Mais ainda, se nós fizermos abstração desse sujeito humano real, não tem como você distinguir, quer dizer, entre o que é uma proposição categórica, uma proposição que afirma a realidade ou verdade ou alguma coisa, e uma proposição hipotética. Proposição hipotética, existem três tipos de proposições hipotéticas. A primeira tem aquelas que se chamam conjuntivas, que é, por exemplo, A igual a B e B igual a C. Então você está afirmando, vamos dizer, duas proposições onde, quer dizer, a verdade de uma está mais ou menos condicionada à verdade de outra. A segunda são as proposições disjuntivas, ou isto ou aquilo. Tá certo? E, finalmente, tem as proposições condicionais. Se isto, então aquilo. Tá certo? Veja, quando você coloca um raciocínio lógico num computador, para o computador, todas as proposições são hipotéticas. Todas elas. Por quê? Porque o computador não pode ter o ato da concordância ou discordância. Então, vejam que no centro mesmo, vamos dizer, da estrutura lógica, existe um ato que tem implicações psicológicas e morais para o indivíduo. Não é isso? Então, também entendemos, é claro, que se diante de uma proposição obviamente verdadeira, o sujeito humano não quiser concordar, nada pode forçá-lo a isto. Então, quer dizer, quem quer que imagine, vamos dizer, que a demonstração lógica pode se impor universalmente a todos os seres humanos, independentemente da boa ou má vontade de cada qual, está muito iludido. Quer dizer, não há prova absoluta. Toda e qualquer prova, a mais exata, a mais impessoal, a mais científica que você imagine, sempre dependerá, em última instância, deste ato que se chama o juízo ou julgamento, que é concordar ou discordar. Não é isso? Então, como, vamos dizer, abolido ou feita a abstração do sujeito humano, todos os juízos se convertem em hipotéticos. Só o que sobra, vamos dizer, são relações lógicas entre conceitos. Tá certo? Mas o juízo, isso é, o assentimento ou dissentimento, desaparece por completo. O que significa também que sem a presença do sujeito humano autoconsciente que concorda ou discorda, como todas as proposições se tornam hipotéticas, isso tem uma consequência terrível para uma coisa que se chama as proposições modais. Proposições modais são aquelas que expressam o modo pelo qual, não a mera concordância ou conveniência de um predicado a um sujeito, mas o modo pelo qual ele convém. Esses modos são quatro: são a impossibilidade, a possibilidade, a contingência ou a necessidade. Tá certo? O que é impossibilidade? É uma proposição na base do é impossível que. Não é isso? O que é possibilidade? É possível que. O que é contingência? Contingência expressa na base do não é impossível que. Quer dizer, você ainda não sabe se a coisa em si mesma é possível, mas você sabe apenas que não há uma impossibilidade intrínseca da coisa. E, finalmente, o juízo de necessidade, quer dizer, é absolutamente necessário o quê? A necessidade também pode se expressar como impossibilidade do oposto. É impossível que não. Tá certo? Esses quatro juízos, tá certo? Eles se tornam absolutamente indiscerníveis se não há o sujeito humano. A não ser que o sujeito humano codifique certos sinais convencionais e lhes dê o nome de possibilidade, impossibilidade, contingência e necessidade e coloque tudo isso no computador. Mas, de qualquer maneira, o computador não vai afirmar e nem negar a impossibilidade ou contingência do que quer que seja. Tá certo? Então, eu estou dizendo isso porque a tendência universal nos estudos de lógica é tentar automatizar cada vez mais a coisa, de modo a tornar desnecessária ou inútil a presença do sujeito humano cognoscente. Tá certo? Então, tentar criar, vamos dizer, uma lógica que seja universalmente obrigante, independentemente da presença ou da admissão moral do sujeito cognoscente. A tentativa de fazer isso, é claro que deu errado. Então, em consequência, surge toda uma infinidade de lógicas paradoxais. Lógicas paradoxais, eu quero que funcionem ao contrário da lógica, funcionam de outras maneiras. Mas essas lógicas paradoxais, por exemplo, se você parte da ideia de que A é diferente de A, não é isso? Elas também vão se basear na mesma lógica comum, porque o conceito diferente é baseado no conceito igual, e sem você ter o princípio de identidade, você não entenderia a lógica paradoxal. Não é isso? Então, isso tudo é muito interessante tecnicamente, mas é apenas uma desconversa. Os problemas fundamentais continuam aí, e quando a gente não quer pegar os problemas substanciais, ele começa a dar a volta em torno e lidar com tecnicismo que não vão substantivamente mudar nada, né? Então, o ponto essencial, anos atrás eu lancei um negócio que eu chamava o intuicionismo radical, né? Intuicionismo radical, só existe conhecimento intuitivo, não existe conhecimento racional, porque tudo que nós chamamos racional não passa de uma construção que você faz em cima e em torno de um ato intuitivo fundamental, que é o ato do juízo, que, por sua vez, vai se basear em outro ato intuitivo, que é o ato de você apreender uma essência, tá certo? Num sujeito presente. Quer dizer, você reconhecer que um elefante é um elefante, que uma bolinha, que uma minhoca é uma minhoca. Então, primeiro tem esse ato do conceito e depois o ato do juízo. Os dois são intuitivos. Então, todo edifício lógico repousa, em última análise, num ato intuitivo. E se você fizer uma construção lógica inteirinha, sem a menor referência ao mundo da experiência real, a própria percepção da unidade e da consistência, da coerência interna deste raciocínio é um ato intuitivo. Não tem como você escapar disso aí. Quer dizer, mesmo nas mais altas esferas de abstração, você faz um raciocínio todinho constituído de sinais, né? Eu digo, como é que você apreende a unidade deste raciocínio? Será por um meio lógico? Não pode ser. Porque daí você ia ter que decompor o raciocínio em outros raciocínios, e outros raciocínios, e outros raciocínios, até infinitamente. Tá certo? Então, a simples capacidade que nós temos de seguir um raciocínio, por mais curto que seja, ela é uma capacidade intuitiva, ela é a percepção de uma forma. Né? E a percepção da forma, presta atenção, ela não é mais exato ou mais confiável quando se trata de apreender formas lógicas do que quando se trata de apreender formas sensíveis. Ela é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você perceber, por exemplo, né, você desenha um quadradinho com um sinal de igual para outro quadradinho igual, tá certo? Isso é uma apreensão intuitiva. Quando você vê a minhoca, também é uma apreensão intuitiva. Uma não é mais exata do que a outra, ou mais verdadeira do que a outra. Tá certo? Porque sempre se trata de, nesse ato de apreensão intuitiva, nós aprendemos uma forma que está aparente, uma forma que está visível, uma forma que está manifesta, sempre. Tá certo? Então, quando você pega a identidade dos quadradinhos, há, por exemplo, uma possibilidade de erro, porque você está dizendo que um quadradinho é igual ao outro sob determinado aspecto. Você põe lá quadradinho igual a quadradinho. Daí chega um sujeito e fala, não, peraí, você está dizendo que os quadradinhos são iguais? Mas eles não podem ser iguais porque eles estão em dois lugares diferentes da lousa. Então, espacialmente, eles não são o mesmo. Então, isso quer dizer, você pegou a identidade dos quadradinhos enquanto figuras geométricas e não enquanto desenhos substantivos desenhados por a mão humana numa lousa. Sob este aspecto, eles não são iguais. Eles só são iguais, vamos dizer, na sua forma geométrica, mas espacialmente não são o mesmo porque não estão no mesmo lugar do espaço. Tá certo? Então você vê que mesmo na apreensão de uma coisa tão simples como quadradinho igual quadradinho, existe uma certa margem de erro, uma certa margem de equívoco, por assim dizer. Esta mesma margem de equívoco existe na percepção sensível normal. Isso quer dizer, o que você apreende quando você vê é exato. Agora, qual é o conceito sobre o qual você vai classificar aquilo? Por exemplo, você vê aqui uma minhoca e você vê, né, um cadáver de minhoca. Você diz, as duas são minhocas. Daí chega o engraçadinho e diz, bom, essa aqui não é propriamente uma minhoca, ela foi uma minhoca. Então, a forma sensível da minhoca morta é a mesma forma da minhoca viva, só que uma se move e a outra não. Pode acontecer também de uma minhoca estar parada. A minhoca viva está parada. Então, esta margem de erro, ela existe tanto na percepção intuitiva do mundo físico, quanto na percepção de formas lógicas. Porque sempre existe um elemento de ambiguidade. Onde você está lidando, vamos dizer, com signos, na passagem da percepção para o signo, sempre existe uma margem de ambiguidade, mesmo no pensamento lógico mais exato. Tá certo? Esta margem de erro sempre pode ser corrigida mediante análise crítica. Quer dizer, você retorna, eles olham, eu disse que era uma minhoca, mas é uma minhoca sob certo aspecto, porque tem a forma da minhoca, órgãos de minhoca, né? Tudo, mas ela está morta. Então, você corrige isso aí. Não existe nenhuma maneira de você introduzir uma correção automática no primeiro juízo que você faz. Sempre é necessário ter um segundo juízo, um terceiro, um quarto, que vai corrigir aquilo. E note bem, isto é tanto nas demonstrações lógicas quanto na percepção sensível. Então, isso é para tirar a ideia, tirar de vocês a ideia de que a percepção sensível é uma coisa muito inexata e o raciocínio lógico é muito exato. Não, a margem de erro é exatamente a mesma, porque é uma margem de ambiguidade. Tá certo? Muito bem. Agora, eu queria passar, baseado, já que nós sabemos disso aqui, eu queria passar a leitura desse texto do Friedrich von Hayek, que parece estar colocado a uma distância enorme deste assunto, mas não está. No fim, nós vamos ver onde é que uma coisa converge com a outra. Né? Eu vou lendo aqui. Vocês receberam cópias desse texto, né? Todo mundo pegou, né? O texto está, vamos dizer, no livro The Counter-Revolution of Science, Studies on the Abuse of Reason, Estudos sobre o Abuso da Razão, Contra a Revolução da Ciência, publicado aqui. O livro foi publicado pela primeira vez em 1952 pela Free Press. E eu estou usando aqui uma edição do Liberty Fund, publicada publicada este ano. Né? Os microfones, posso? Então, eu vou fazer aqui uma... O texto está nas páginas 28 a 34 deste livro. Eu peguei os mesmos enganos que tem aqui, tem numa infinidade de livros. Né? Eu peguei de preferência um texto de um autor que eu aprecio, justamente para mostrar como esses erros estão disseminados. Tá certo? E estão disseminados a tal ponto que mesmo as pessoas que teriam o máximo interesse em desmenti-los, frequentemente os repetem sem perceber que estão serrando o galho onde estão sentados. Eu vou fazer a melhor tradução que eu posso aqui, mas vocês podem seguir no original inglês. Houve três obstáculos principais ao avanço da ciência moderna contra os quais ela lutou desde o seu nascimento, desde que ela nasceu na Renascença. E muito da história do seu progresso poderia ser escrito em termos da sua gradual vitória sobre estas dificuldades. O primeiro obstáculo, embora não o mais importante, foi que as várias razões, vários raciocínios com os quais os eruditos tinham se acostumado a devotar a maior parte do seu esforço, consistiu em analisar opiniões de outras pessoas. Isto não foi assim só por causa nas disciplinas mais desenvolvidas na época, como a teologia e o direito. Esse era efetivamente o objeto real de estudo. Mas ainda mais porque, durante o declínio das ciências na Idade Média, pareceu não haver melhor maneira de chegar à verdade sobre a natureza do que estudar as obras dos grandes homens do passado. Mais importante foi o segundo fato, segunda objeção, a crença de que as ideias das coisas possuíam alguma realidade transcendental e de que, analisando ideias, poderíamos aprender algo ou tudo sobre os atributos das coisas reais. O terceiro e talvez mais importante fato foi que o homem tinha começado, por toda parte, a interpretar os acontecimentos do mundo externo segundo a sua própria imagem, como se esses fatos estivessem animados por uma mente como a sua própria, a mente do próprio homem, e que as ciências naturais, portanto, encontravam por toda parte explicações por analogia com os trabalhos da mente humana, com teorias antropomórficas ou animísticas, que buscavam um desígnio, uma intenção, um propósito, e se satisfaziam se encontravam nele a prova da sua operação, da operação de uma mente agente, uma mente dotada de uma intenção. Contra tudo isto, o persistente esforço da ciência moderna foi o de ir ao encontro dos fatos objetivos, cessar de estudar o que os homens tinham pensado sobre a natureza ou com relação aos conceitos enquanto imagens verdadeiras do mundo real, e, acima de tudo, descartar todas as teorias que pretendessem explicar os fenômenos, imputando-lhes uma mente dirigente tal como a nossa própria. Em vez disso, a sua principal tarefa se tornou revisar e reconstruir os conceitos formados desde a experiência comum na base do teste sistemático dos fenômenos, quer dizer, substituir a experiência comum pelo teste sistemático, de modo a poder reconhecer melhor o particular como exemplo ou como caso de uma regra geral. No curso desse processo, não somente a classificação provisória que os conceitos comumente usados forneciam, mas também as primeiras distinções entre as diferentes percepções dos nossos sentidos nos fornecem, teve de ceder esse caminho a uma maneira completamente nova e diferente na qual aprendemos a ordenar e classificar os exemplos do mundo externo. Depois eu vou voltar, vamos comentar isso palavra por palavra. A tendência de abandonar todos os elementos antropomórficos na discussão do mundo externo chegou mesmo, no seu mais extremo desenvolvimento, a levar à crença de que a exigência mesma de uma explicação está baseada numa interpretação antropomórfica dos acontecimentos e de que a ciência deveria, em vez disso, fornecer uma descrição completa da natureza, ou seja, passar da explicação à descrição. Há, como veremos, esse elemento de verdade na primeira parte da afirmação de que podemos entender e explicar a ação humana de uma maneira que não podemos aplicar aos fenômenos físicos e que, consequentemente, o termo explicar tende a permanecer carregado de um significado que não é aplicável aos fenômenos físicos. Ou seja, haveria explicações somente das ações humanas, explicação submetendo uma intenção, um porquê, ao passo que na natureza estamos lidando com um processo totalmente diferente que só pode ser descrito e não propriamente explicado. As ações de outros homens foram provavelmente as primeiras experiências que fizeram o homem levantar a questão do porquê. E ele precisou de um longo tempo para aprender, e parece não ter aprendido completamente, que com acontecimentos que não são ações humanas, ele não pode esperar o mesmo tipo de explicação que ele pode esperar obter no caso do comportamento humano. Então, vamos examinar esta parte aqui primeiro e depois vemos o restante. Então, ele diz que no surgimento das... Note bem, o livro, ele se destina a fazer uma crítica da mentalidade científica moderna que vai aplicar ao mundo das ações humanas, a economia, a sociologia, a política, etc., etc., as mesmas técnicas e instrumentos e conceitos descritivos usados em ciência natural. Quer dizer, uma espécie de naturalização do pensamento científico nas áreas humanas. Né? Esse é o objetivo do livro, objetivo com o qual eu concordo 100%. Só que, no começo do livro, ele faz uma série de concessões a esta mentalidade naturalística, supondo que essas alterações metodológicas introduzidas na Renascença são legítimas em si e indiscutíveis. E essas alterações visariam, então, a corrigir três defeitos que são comuns a todo o pensamento antigo e escolástico. Esses defeitos, então, são três. Em primeiro lugar, diz que os cientistas, os eruditos, os filósofos, eles tinham se acostumado a raciocinar na base de examinar opiniões de outras pessoas. Tá certo? E especialmente, aqui, parecia não haver melhor maneira de chegar à verdade sobre a natureza do que estudar as obras dos grandes homens do passado. Né? Ora, isto aqui é um erro histórico monstruoso. Tá certo? E está tão disseminado, né? Diz, não, durante a Idade Média o pessoal só discutia textos e discutia as opiniões de terceiros e a partir de um certo momento, né, começou-se a investigar a natureza, os fatos da natureza. Isso aqui está, praticamente qualquer manual de história do pensamento repete isso aqui como se fosse um dado histórico óbvio. Porém, quando você vai estudar as coisas mais de perto, você vai ver que foi justamente na passagem da Idade Média para a Renascença que surge o culto dos grandes livros do passado. Isso absolutamente não existia. Então, ademais, no livro A Evolução da Física, o Albert Einstein e seu auxiliar Leopold Infeld dizem que o pensamento de Aristóteles havia dominado como autoridade absoluta, né, todo o pensamento até o advento da ciência moderna, o que é uma coisa inteiramente absurda, porque do que sobrou de Aristóteles só se conhecia na Europa uma parte muito pequena referente aos livros de lógica. Especialmente a física de Aristóteles só chega ao conhecimento do Ocidente no século XIII. Mesmo supondo-se que esses livros tão logo chegaram, desfrutaram de uma autoridade total, né, isso não abrangeria toda a história do pensamento desde a antiguidade até o advento da Renascença, mas teria dominado apenas por dois séculos, quer dizer, de 1200 até mais ou menos 1400, 1500, dois ou três séculos no máximo. Né? Em segundo lugar, o fato é que os livros de Aristóteles, especialmente a física, longe deles desfrutarem de uma autoridade automática, eles foram todos rejeitados. E houve até um concílio que condenou explicitamente 23 teses da física de Aristóteles. Então, como é possível você dizer que este autor da antiguidade, né, desempenhou uma autoridade absoluta durante aquele tempo? Né? Não foi nada disso. E quando nós vemos quais são os pontos que foram rejeitados, todos eles, a maior parte deles foram rejeitados, não porque não batia com a doutrina cristã, mas porque não batia com as observações da realidade tal como eles as entendiam. Foi só depois de Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino têm reinterpretado Aristóteles, que aquilo se tornou mais ou menos aceitável. Tornar-se aceitável não quer dizer que também começou a desfrutar da autoridade absoluta. Por quê? Porque havia uma outra corrente dentro da igreja, que é a corrente agostiniana, que estava muito próximo, mais próximo do pensamento platônico do que de Aristóteles. Então, a rigor, Aristóteles nunca desfrutou da autoridade total, ou pelo menos tão avassaladora quanto a visão moderna lhe atribui. Isso tudo é um mito que não é sustentado de maneira alguma pelos documentos, né? Em segundo lugar, é preciso ver que a quase totalidade daquilo que os filósofos e teólogos medievais escrevem não é baseada em textos de outros. Eles simplesmente não havia textos da antiguidade nos quais eles pudessem se basear como autoridade. Quer dizer, a moda dos textos da antiguidade surge por volta de 1400, 1500, já em plena Renascença. O que eles tinham como texto da antiguidade era a Bíblia, tá certo? Mas, se você observar direitinho, você vai ver que a maior parte do que se escreve ali não é tirado dos livros da Bíblia, e também não é tirado do livro da Antiguidade, mas da experiência acumulada da vida cristã. Não é isso? Então, que é uma coisa que, em geral, os estudiosos desconhecem. Né? No que consiste a vida cristã? Consiste numa sequência de experiências interiores muito sutis, muito evanescentes, na qual o indivíduo busca a salvação da sua alma. Certo? Ele busca, de algum modo, conhecer os seus pecados, conhecer as suas fraquezas, rememorar o que fez ou o que deixou de fazer, tá certo? E está continuamente, vamos dizer, se reformando perante Deus. Quer dizer, o ato de você juntar o seu patrimônio de pecados, tá certo? Apresentá-lo perante Deus no ato da confissão, né? E depois você ser refeito pela Eucaristia, esta é a experiência cotidiana vivida por esta gente. E é daí que eles tiravam as deduções, e não de livros. Embora, muitas vezes, para descrever essa experiência, usassem termos antigos. Então, podemos dizer que a quase totalidade da filosofia medieval, ela é baseada, é uma reflexão sobre a experiência interior da vida cristã. Experiência que todos os filósofos escolásticos tinham. Todos os filósofos e todos os seus discípulos. Quer dizer, quando você acompanha, por exemplo, uma discussão escolástica, você está pegando somente as proposições formais que estão ali escritas. Mas elas subentendem, da parte da plateia e da parte do expositor, toda uma experiência interior que, para o observador moderno, entre aspas, é completamente opaca, porque para ele não existe. Quer dizer, se ele vai entender experiência apenas como experiência no sentido científico atual, quer dizer, experiência de laboratório, por assim dizer, então ele vai dizer, a filosofia medieval não era baseada na experiência. Sim, era baseada na experiência, embora não nesse tipo de experiência. Se bem que esse tipo também não estivesse excluído, tá certo? Não podemos esquecer que, vamos dizer, por exemplo, as primeiras teses de Galileu foram rejeitadas porque não batiam com a experiência. Por exemplo, quando Galileu afirmava que o Sol é o centro do universo, a resposta do examinador inquisitoral, que foi São Roberto Bellarmine, que a resposta é uma obra-prima, aliás, ele diz, olha, você não tem a mais mínima prova disso, isso é um chute monstruoso. Né? E, além disso, as aparências sensíveis não confirmam isso. Né? Então, você vê, a argumentação sobre Roberto Bellarmine é toda na base da experiência. Tá certo? Então, por que que acontece isso? Porque o tipo de experiência que Galileu inventou não é uma experiência fisicamente realizável, é uma experiência hipotética mental, experimento mental. Quando ele diz que ele não finge hipóteses, ele está mentindo, porque ele inventa, por exemplo, um negócio chamado plano inclinado sem atrito. Eu digo, um plano inclinado sem atrito só pode existir idealmente. Qualquer plano inclinado numa coisa role, algum atrito vai ter. Então, isso vai modificar naturalmente a velocidade com que o objeto desliza pelo plano inclinado. Do mesmo modo, vários outros elementos da ciência moderna, como o espaço absoluto ou o tempo absoluto de Newton, não são experimentalmente realizáveis, não correspondem a nada na experiência. E veremos que toda a polêmica gerada em torno dessas novas teorias científicas, em toda essa polêmica, os argumentos contrários eram sempre argumentos de experiência. Tá certo? Então, como é que se pode dizer que essas pessoas não ligavam para a experiência? Não, elas não tinham ainda a concepção do experimento matematizável, do experimento idealizado matematicamente, mas que não observasse os fatos da natureza. Isso é uma bobagem sem mais tamanho. Talvez não houvesse ainda, vamos dizer, a observação tão sistematizada quanto se passou a fazer depois de um tempo, tá certo? Vamos dizer que as observações da natureza, como se observa, como se vê, por exemplo, nos próprios textos de Aristóteles, depois na Enciclopédia de Santo Isidoro de Sevilha, tal, são mais, vamos dizer, uma coleção enciclopédica de fatos. Só que você, se você não tem a coleção enciclopédica, se você não tem a massa indistinta dos fatos, como é que você vai classificá-los? Então, em qualquer investigação, se começa coletando fatos que parecem pertinentes ao assunto. E só depois se descobre, vamos dizer, a chave, se tenta várias chaves classificatórias e se chega ou não a algum resultado. Também este tipo de análise que o Hayek está fazendo, e que não é do Hayek, eu peguei apenas como um exemplo de milhares de livros que poderia ter escolhido, faz abstração, o esquece o gênero literário mais cultivado durante esse período, que eram os livros de alquimia. Que eram todos baseados em observação da realidade. Tudo. Quer dizer, havia uma intensa atividade de observação e de experimentação que se desenvolvia, tá certo? Ao mesmo tempo que as discussões acadêmicas. Só que são, por assim dizer, dois universos separados, embora vários intelectuais acadêmicos participassem das investigações alquímicas também. Como Santo Alberto Magno, tem obras de alquimia, Santo Tomás de Aquino tem o livro sobre tratado sobre os processos sutis, as forças sutis da natureza, e assim por diante. Então, se apagamos toda a bibliografia alquímica, que, repito, ela constitui, eu acho que 80% da produção escrita da Idade Média, então parece, de fato, que não havia observações da natureza e que havia apenas discussões de conceitos abstratos. Mas é claro que tão logo nós reintroduzimos, né, os documentos ocultados, então você vê que a perspectiva está totalmente errada. Quer dizer, este julgamento é feito na seguinte base. Você pega duas ou três discussões escolásticas que houve dentro de uma universidade e você acredita que aquilo era tudo o que existia na época. Então fica-se com a impressão de que eles só discutiam textos e conceitos abstratos, e que o único método que eles tinham é pegar o conceito abstrato de um ente e deduzir suas propriedades, e acreditar que essas propriedades se observam na natureza. Preste atenção, na maior parte dos casos em que você faça isto, quer dizer, você tendo o conceito de um ente bem apreendido na sua essência, a partir da sua experiência sensível, em geral as deduções que você faz vão dar certo. Às vezes dão errado. Tá certo? Por quê? Por causa, vamos dizer, da ambiguidade da própria natureza, que era uma coisa da qual todos os filósofos, desde a Antiguidade até a Idade Média, sempre estiveram conscientes. O próprio Aristóteles advertia que ele não confiava muito no método matemático para o estudo da natureza, porque na natureza tudo é meio ambíguo. As coisas mudam de aparência, um negócio que parece uma coisa é outra, etc, etc. Então, embora, mesmo esse método puramente dedutivista, se ele fosse o único, né, ainda assim ele estaria certo na maior parte dos casos. E veremos se este método pode ser substituído por algum outro. Vamos ver isso daqui a pouco. Então, em segundo lugar, diz ele, mais importante, quer dizer, como obstáculo ao desenvolvimento da ciência moderna, foi a crença de que as ideias das coisas possuíam alguma realidade transcendental e de que, analisando ideias, poderíamos aprender algo ou tudo sobre os atributos dos seres reais. Então, exatamente, era já disso que eu estava falando. Quer dizer, você pega os conceitos universais das coisas, os analisa e você chega vamos dizer, a alguma conclusão que é aplicável aos fatos. Ora, me digam em que isto se distingue dos procedimentos da física teórica moderna. Você parte de dois ou três princípios e tira uma dedução. E essa dedução, hipoteticamente, deve se aplicar aos fatos. Não é isso? Então, Hayek está falando como se existisse somente física experimental e não física teórica, que é a parte, vamos dizer, mais vital e a parte que mais progride na ciência. Não pode esquecer, por exemplo, Einstein, né? Toda a teoria de Einstein foi construída inteiramente assim, na base da pura dedução, sem nenhuma observação experimental. Ele disse que o material científico que ele usou foi lápis e papel. E mesmo assim, lápis e papel só para registrar o que ele tinha pensado, na verdade ele usou apenas a sua própria inteligência, né, e deduziu um monte de coisas sobre a estrutura da realidade. Então, eu não vejo realmente que tenha havido nenhuma diferença na passagem de uma coisa a outra. Tá certo? Em segundo lugar, a ideia de que esta crença presidisse a toda a investigação intelectual na Idade Média é absolutamente falsa, porque acabamos de ver, né, o caso, vamos dizer, da documentação alquímica que está toda aí mostrando inumeráveis observações da natureza. Havia na época um dos gêneros mais praticados eram como se fossem livros de receitas. Então, você tinha receitas alquímicas misturadas com receitas culinárias, misturadas com fórmulas de remédios, etc, etc. Esses livros eram das coisas que mais circulavam na Idade Média. Tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo, são observações. Observações ainda não muito bem classificadas, tá certo? Mas como foi, por exemplo, que Charles Darwin obteve a sua famosa teoria da evolução? Foi coletando milhões de fatos inconexos e não classificados. Toda a ciência começa assim. Quer dizer, você tem uma fase de coleta, necessariamente, no início de qualquer ciência ou de qualquer investigação. Vamos supor que você vai investigar um crime. Você é um policial, está lá investigando um crime. Se você já soubesse quais são os fatos pertinentes que dão a explicação, você já teria a solução e já saberia quem é o culpado. Então, você vai começar a coletar fatos sem saber se esses fatos são pertinentes ou não. A separação dos fatos pertinentes ou não é posterior. Tá certo? Então, você vai fazer milhões de perguntas que não tem nada que ver. Não é isso? Então, vejam que isso aí vocês podem confirmar na prática. Coloque uma pergunta qualquer e comece a investigar. Igual, se você já sabe exatamente quais são as linhas causais, então nem precisa investigar, meu Deus do céu. Você já tem a solução pronta. Como você não sabe, você não pode decidir de antemão se um fato X ou Y pertence à linha de explicação desejada ou não. Então, a fase de coleta é inevitável em qualquer ciência. Vejam vocês que somente, por exemplo, na biologia moderna, né, as grandes classificações só surgem a partir do século XVIII, com Buffon e Cuvier. Eles fizeram, vamos dizer, as listas das espécies animais por suas semelhanças anatômicas. Eu digo, mas se você não tivesse, né, milhões de bichos misturados, como você poderia classificá-los? É impossível, né? Então, a classificação supõe que você tenha alcançado uma certa massa crítica. E esse é um dos momentos, aliás, mais bonitos de qualquer investigação, quando você vai acumulando fatos, e você chega na massa crítica, é quando as estruturas, as semelhanças começam a aparecer por si mesmas, tá certo? Mesmo assim, isso não é uma certeza, ela te dá apenas uma hipótese classificatória, que vai poder ser testada, né? À medida que você vai tomando consciência da chave classificatória meio inconsciente que você usou no começo. Tá certo? Então, eu creio que raras ciências podem se gabar de uma coleta de fatos tão completa e abrangente quanto os alquimistas juntaram na Idade Média. Tá certo? É claro que a prática alquímica continua e, aliás, se intensificou, tá certo? Muito na Renascença. Mas, curiosamente, o que foi que a inspirou foi o encontro da física de Aristóteles. A física de Aristóteles, vamos dizer, longe de ser aquela, vamos dizer, aquele conjunto de preceitos dogmáticos que imperou sobre a Idade Média e que foi abandonado na Renascença, não, foi, vamos dizer, a nova chave, vamos dizer, integradora e explicativa que deu impulso à alquimia na Renascença. Então, vamos dizer que, a partir de 1400, você somar o que se publicou de alquimia, a partir de 1400 até, digamos, 1700, 1800, é maior do que o que se publicou na Idade Média. Só que havia uma nova força, vamos dizer, inspiradora, que era a física de Aristóteles. Então, como é que nós podemos dizer que o que caracterizou a Renascença, vamos dizer, o ressurgimento, entre aspas, da ciência, foi o abandono da física de Aristóteles? Não, foi exatamente o contrário. Também não podemos esquecer que de todos estes cientistas que inauguraram, cientistas e filósofos que inauguraram a nova mentalidade, todos, sem exceção, eram praticantes da alquimia de algum modo, uns mais, outros menos, mas todos. E esta gente toda foi justamente inspirada na sua prática alquímica pela leitura da física de Aristóteles, que havia então recém-chegado, por assim dizer. Tá certo? Então, longe de a Renascença ter sido uma etapa que rompeu com a filosofia de Aristóteles, e sobretudo com a física de Aristóteles, não, ela foi profundamente influenciada pela física de Aristóteles. Na verdade, o conjunto da física de Aristóteles só foi contestado em dois pontos. Tá certo? Um ponto que estava manifestamente errado, que foi corrigido por Kepler, quando Aristóteles diz que as órbitas dos planetas são circulares, e Kepler demonstrou que são elípticas, e foi corrigido, entre aspas, num ponto onde Aristóteles diz que um objeto que não é movido por outro fica parado. E Galileu entrou e disse, um objeto que não é movido por outro fica parado ou em movimento retilíneo uniforme. Esclarecendo em nota de rodapé, movimento retilíneo uniforme não existe, é apenas uma unidade de medida. Ou seja, então se você comparar o texto de Aristóteles e o texto de Galileu, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Né? Então, a ideia de que a física de Aristóteles foi abandonada na entrada da Idade Média é absolutamente falsa. Né? Quer dizer, você corrigir um detalhe, eu digo, bom, o negócio das órbitas circulares tem alguma importância em Aristóteles, porque ele enxerga os planetas como seres mais perfeitos do que os seres terrestres, e como ele diz que o movimento mais perfeito é o movimento circular, então ele lhes atribui o movimento circular. Mas se você retirar este ponto, tá certo? Isso não vai derrubar a física de Aristóteles. Né? Inclusive, no século XX, pela primeira vez, as pessoas começarão a ler a física de Aristóteles de maneira correta, sem se deixar enganar pelo título, porque o livro chama Física, mas ele não é uma física de maneira alguma, ele é uma metodologia geral da ciência. E quando examinamos esta metodologia geral, nós vemos que o método dialético que ele usa de investigação é o que hoje se chama por método científico. Quer dizer, a dialética é essencialmente a confrontação de hipóteses. Eu digo, olha, qual é a estrutura do raciocínio científico se não a confrontação de hipóteses? Então, é claro que, vamos dizer, que a estrutura interna da investigação científica já estava exposta com todas as suas letras na física de Aristóteles e nada foi mudado ali, né? E é curioso que se tenha levado 4 séculos para descobrir isto. Quando houve, nos anos 70, houve, vamos dizer, o quarto centenário mais ou menos hipotético, né, do nascimento de Aristóteles, houve então um congresso promovido pela Unesco. Eu tenho as atas desse congresso, a maior parte dos presentes não são filósofos acadêmicos, são cientistas, são biólogos, são matemáticos, são físicos, etc. E todos eles estão dizendo a mesma coisa. Isso aqui é o método científico. Mas, então, isso para vocês verem que a história que se transmite popularmente, que se consagrou, inclusive, nos meios acadêmicos, ao ponto de enganar um homem inteligente como Hayek, é toda ela uma história da carochinha. É uma história contada por um idiota que não significa nada. Então, quando nós descobrimos isso, nós dizemos, peraí, nós temos que reconstituir novamente a ordem dos fatores para a gente saber onde a gente está historicamente. Quer dizer, onde que nós, em que ponto da discussão nós entramos? Qual é o status questionis verdadeiramente? Não o alegado publicamente, que serve, vamos dizer, para fins de propaganda, de política, de manipulação das massas e de auto-engano, mas não serve para nós nos orientarmos verdadeiramente. Então precisamos recontar a história e ver o que realmente aconteceu. Só que daí a coisa fica muito mais complicada do que antes, evidentemente. Né? Então vamos passar aqui ao terceiro elemento. O terceiro e mais importante fato, quer dizer, o obstáculo da ciência moderna, foi que o homem tinha começado, por toda parte, a interpretar os acontecimentos do mundo externo segundo a sua própria imagem, como se eles estivessem animados por uma mente como a nossa. E como se as ciências naturais, portanto, encontrassem, por toda parte, explicações por analogia com a ação da mente humana, com teorias antropomórficas ou animísticas. Ou seja, a ideia de que o universo é movido por uma força intencional, como hoje se chama design inteligente, seria então uma projeção daquilo que nós sabemos sobre a mente humana. A mente humana, então, opera intencionalmente. Eu tenho, né, minhas intenções, eu me conheço a mim mesmo como sujeito dos meus atos, e então eu atuo sobre a matéria de uma maneira intencional, com vistas a produzir os resultados que eu quero. Tá certo? Por exemplo, né, coloco um bife na frigideira para fritá-lo até chegar a um ponto em que eu possa, né, consumi-lo. Então é um ato perfeitamente explicável em vista da sua intenção. Então, a crença consagrada moderna é essa aqui. Quer dizer, a ideia de que existe um Deus que criou o mundo e que age intencionalmente, né, sobre o universo com vistas a obter determinados resultados seria então uma projeção da mente humana, tá certo? Da estrutura da mente humana sobre o universo inteiro. Ora, isso parece até bastante razoável, né? A ideia de que o conceito de Deus é uma antropomorfização da natureza, tá certo? Está bastante disseminado por toda a parte. Só tem um problema. Se você estuda as civilizações antigas, você vai ver que a ideia de um Deus onipotente, criador, que atua sobre o universo, que modelou o universo, e que atua sobre ele, é muitíssimo anterior a qualquer concepção do sujeito humano enquanto agente autônomo. Esta concepção só surge na Grécia. Isso está abundantemente documentado no livro, que é uma obra-prima, de Bruno Snell, chamado A Descoberta do Espírito. Tá certo? Às vezes traduzido como A Descoberta do Eu. Tá certo? Então, você vê que a autoconsciência do ser humano como agente autônomo é uma novidade na história. Ela não foi conhecida, digamos, no Egito, na Babilônia, tá certo? Nem mesmo em Israel. Em Israel, o que você vê é o diálogo de Deus com uma comunidade inteira, não com um agente autônomo. Tanto que em todo o Antigo Testamento não se fala da salvação da alma individual, mas da redenção de Israel. Mais tarde é que a igreja interpretará Israel como imagem da alma. E se vocês lerem no direitinho ali no Eric Voegelin, vocês vão ver que a ideia da alma humana como modelo do cosmos é tardia. Então, como é, se eu não conheço, não tenho ideia clara de mim mesmo como sujeito humano, completo e autônomo, se eu me ver somente como um átomo dentro de um complexo cosmogônico e cosmológico que me abrange e que age através de mim, e se, portanto, eu não me conheço a mim mesmo como agente autônomo, como é que eu posso projetar a minha imagem sobre um Deus que criou o universo? É inteiramente absurdo. Mais certo seria dizer que o ser humano começou a se entender como agente autônomo na hora em que ele se viu pessoalmente como imagem desse Deus. Então, é o momento em que, assinalado ali no Eric Voegelin, descrito com tanta precisão e tanta minúcia, em que, pela primeira vez, a alma do indivíduo aparece, vamos dizer, como modelo do cosmos. Quer dizer, a ordem da alma aparece como modelo do cosmos. Para que isto acontecesse, foi necessário que rolasse muita água. E nós podemos documentar, por exemplo, a presença clara disso já na vida e no pensamento, nos ensinamentos de Sócrates. Tá certo? Para que isto acontecesse, foi necessário que existisse um meio urbano, já bem organizado, no qual alguns indivíduos se destacassem da mentalidade coletiva e começassem a pensar por si próprios. Quer dizer, você não encontra, antes de Sócrates, você não encontra realmente exemplos de um pensamento individual tão independente da crença coletiva. Você pode dizer que Sócrates, ele, de certo modo, ele está contra ou está fora de todo o ambiente cultural e intelectual da época. Ele realmente pensa por si. Então, naquele momento, ele já não pode ordenar a sua alma segundo os padrões que a cidade admite. Ele tem que criar uma outra ordem superior. Né? Isso aparece também, vamos dizer, começa os primeiros sinais disso, aparece no teatro grego. Né? Onde o herói é colocado fora da comunidade, ele é, por assim dizer, ou banido, ou marginalizado, e ele tem que encontrar um novo padrão de ordem, porque ele já não pode se integrar harmonicamente na cidade, na polis. Então, é somente a partir daí que o indivíduo humano toma consciência de si, não só como agente autônomo, mas como modelo da ordem cósmica. Então, a partir daí, se poderia falar de um antropomorfismo, mas não antes. Então, o que Hayek está dizendo, e que é uma convicção disseminada por toda parte, é um erro histórico monstruoso de, vamos dizer, aproximadamente, no mínimo 10 séculos. Quer dizer, não existe o tal do antropomorfismo. Né? O que pode existir é um cosmomorfismo da alma humana. Onde a alma humana, contemplando a ordem cósmica, se modela por ela. Não é isto? Quer dizer, o antropomorfismo só pode existir a partir do momento em que as almas individuais são tornadas autônomas por uma organização social e política que permite isto. E justamente o que se chamou a democracia na Grécia. Quer dizer, a democracia grega, ainda que fosse muito limitada, ela dava margem a que surgisse um pensamento individual, portanto, uma consciência de eu no sentido moderno. Né? Então, você vê aqui, então essa concepção da história está totalmente deslocada. Quer dizer, os três pontos que ele coloca, nenhum dos três existe. E alguns foi exatamente o contrário. Mas isto é a autoimagem que, vamos dizer, a comunidade científica, entre aspas, a comunidade científica, não quero dizer necessariamente os grandes cientistas, tem alguns deles que sabem que não é assim, mas quer dizer, a massa, né, o proletariado científico, se imagina a si mesmo e transmite a sua imagem, vamos dizer, mentirosamente a gerações e gerações e gerações de estudantes. E nós continuamos aceitando isso, porque nós somos umas bestas quadradas, tá certo? E acreditamos na confiabilidade, né, das autoridades, das autoridades acadêmicas. Porém, a coisa tem consequências ainda mais profundas e mais letais, que, vamos dizer, cuja correção eu acho que é a condição indispensável, vamos dizer, para uma formação intelectual decente hoje. Se você se deixa levar por essas ilusões históricas consagradas, isso não é só um erro histórico, isso se impregna na sua mente porque te coloca dentro de uma sequência temporal falsa. Quer dizer, você não sabe em que capítulo da história você está entrando, tá certo? Você está como um ator que treinou para desempenhar Hamlet, né? E você entra lá no palco, os caras estão encenando o Otelo, e você está falando lá o texto do Hamlet, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com Hayek. Né? Então, Hayek não é um representante típico do engano acadêmico contemporâneo, ao contrário, ele tem uma atitude bastante crítica com isso, e esse livro inteiro é uma crítica. Só que ele começa reconhecendo alguma legitimidade a essa mentalidade moderna que se acredita, vamos dizer, a herdeira de um acontecimento maravilhoso que havia descoberto a natureza, saindo, portanto, dentro daquele mundo de meras discussões conceptuais, aquele mundo opressivo de meras discussões conceptuais e distinções lógicas que teria sido vamos dizer, a vida intelectual na Idade Média. Mas, se o sujeito acredita que, ele, que este é o lugar dele na história, ele está completamente por fora. Tá certo? E, naturalmente, o papel que ele vai desempenhar é um papel farsesco. E muito pouco vai sobrar. Né? Não obstante, pode-se observar, quem observou isso muitíssimo bem, foi um sujeito que não é um filósofo profissional, que é Ezra Pound, o poeta. Pound falou um monte de besteira no seu tempo, inclusive seria até interessante um confronto entre Hayek e Pound, porque Pound era o defensor da economia estatista, da economia fascista, ficou encantado com a economia de Mussolini, e ele estava 100% enganado, né? E Hayek desmantelaria tudo aquilo em 10 minutos, mas, apesar disso, Pound sempre foi um grande e eficientíssimo leitor dos textos da Antiguidade, e ele percebe que, a partir da Renascença, todo o imenso maquinário de distinções lógicas, toda a finura da análise conceptual escolástica, tudo se perdeu e tudo cede lugar, vamos dizer, a uma confusão conceptual monstruosa, onde boa parte do que nós chamamos de ciência consiste de puro impressionismo. Não é isso? Então, por exemplo, quando nós o famoso conceito do Newton do espaço absoluto, o espaço absoluto é uma figura de linguagem. Ele não corresponde a nada. Tá certo? Você não pode apontar um único fenômeno, né, na natureza que corresponda a um treco chamado espaço absoluto. Tá certo? Então, por assim dizer, é um conceito, é uma figura de linguagem hiperbólica. Né? Então, seria o espaço sem as coisas dentro. Não é isso? Então, mas se não existe nada, tá certo? Então, é claro que este ponto do espaço é indiscernível daquele outro ponto do espaço, então, simplesmente não há espaço nenhum, tá certo? E, no entanto, em cima desta figura de linguagem, Newton constrói, faz uma construção lógico-matemática magnífica, de certo modo, a qual coincidirá com a realidade em certos pontos. E guarda essa expressão, em certos pontos. Aqui nós vamos ver o que quer dizer a importância que isso tem para a análise do que vai se seguir. Espero que eu não esteja falando muito depressa e que todos estejam acompanhando. Né? Então, Hayek diz que até então as pessoas pegavam as impressões sensíveis, criavam os conceitos e depois, analisando os conceitos, acreditavam poder atingir, vamos dizer, a realidade das coisas. Né? Então ele diz que os conceitos ordinários das espécies de coisas que nos rodeiam não fornecem uma classificação adequada que nos habilite a formular regras gerais sobre o seu comportamento em diferentes circunstâncias e que, para fazê-lo, temos de substituí-los, quer dizer, substituir os conceitos ordinários por uma diferente classificação dos eventos, é algo familiar, é bastante conhecido. Pode, no entanto, ainda soar surpreendente que aquilo que é verdadeiro com relação a essas abstrações provisórias deva também ser verdade com relação às próprias qualidades sensíveis que a maior parte de nós estamos inclinados a encarar como realidade última. Ou seja, todo mundo sabe que às vezes os conceitos que você formula das espécies de coisas a partir da sua visão sensível nem sempre é acertado. Tá certo? E que às vezes é preciso substituir por uma chave classificatória diferente. Mas daí ele diz, ainda hoje pode soar surpreendente que aquilo que dizemos sobre essas abstrações provisórias também se aplique às próprias qualidades sensíveis que muitos de nós estamos inclinados a encarar como realidade última, ou seja, o mundo sensível, as impressões sensíveis, elas em si mesmas não são um guia confiável e devem ser substituídas por uma outra chave classificatória. Mas, embora seja menos familiar que a ciência rompe e substitui o sistema de classificação dado pelas nossas qualidades sensíveis, isso é precisamente o que a ciência faz. Ou seja, a ciência rompe com as qualidades sensíveis e cria outras fontes classificatórias. Né? ela começa com a percepção de que as coisas que nos parecem ser as mesmas nem sempre se comportam das mesmas maneiras. E que as coisas que parecem diferentes para nós, às vezes provam ser sob outros aspectos, comportar-se exatamente da mesma maneira. Ou seja, coisas que nós percebemos como idênticas, às vezes são diferentes, e coisas que percebemos como diferentes, às vezes são as mesmas. E a ciência prossegue, a partir desta experiência, para substituir a classificação dos acontecimentos que os nossos sentidos fornecem para uma nova classificação que agrupa os objetos não segundo aquilo que eles parecem, que eles nos mostram, mas segundo aquilo que eles provam se comportar da mesma maneira em circunstâncias similares. Enquanto a mente ingênua tende a assumir que os acontecimentos externos registrados pelos nossos sentidos de uma maneira idêntica ou diferente, devem, portanto, ser similares ou diferentes sob mais aspectos do que meramente da maneira que elas nos aparecem, o teste sistemático da ciência mostra que isso frequentemente não é verdade. Ela constantemente mostra que os fatos são diferentes das aparências. Aprendemos a olhar como semelhantes ou dissemelhantes, não simplesmente aquilo que parece ou cheira ou se vê diferente, mas aquilo que regularmente aparece no mesmo contexto espacial e temporal. E aprendemos que a mesma constelação de percepções sensíveis semelhantes pode mostrar que procede de fatos diferentes, ou que diferentes combinações de qualidades sensíveis podem representar o mesmo fato. Um pó branco de um certo peso pode ter um certo peso e cheirar, ou mesmo ter o mesmo gosto que um outro número de diferentes coisas, conforme ele aparece em diferentes circunstâncias ou segundo diferentes combinações de outros fenômenos, ou tal como ele produz diferentes resultados se combinado de certa maneira com outras coisas. O teste sistemático do comportamento em diferentes circunstâncias, então, frequentemente nos mostrará que coisas que aos nossos sentidos aparecem diferentes se comportam da mesma maneira ou de maneira similar. Não apenas podemos descobrir, por exemplo, uma coisa azul que vemos sob uma certa luz ou após comer ingerir uma certa droga, é a mesma coisa que uma coisa verde que vemos em diferentes circunstâncias, ou que aquilo que aparece ter uma forma elíptica pode provar ser idêntica com aquilo que, sob um ângulo diferente, aparece circular. Mas também podemos descobrir que os fenômenos que aparecem como diferentes, como o gelo e a água, são realmente a mesma coisa. Então, muito bem. Então, aí nós temos duas noções diferentes de coisa. Certo? Uma são, vamos dizer, as essências dos objetos, tais como nós apreendemos a partir da sua percepção sensível, das quais, então, nós podemos tirar, vamos dizer, uma série de deduções hipotéticas quanto ao comportamento possível daquelas coisas em diferentes circunstâncias. E, por outro lado, nós temos o teste sistemático oferecido pela ciência. Vamos dizer que, então, vai isolar aquelas coisas sob determinados aspectos e investigá-las e ver como é que eles se comportam sob aqueles aspectos e depois sob um outro aspecto e outro, e outro, e outro, e outro. Tá certo? Até compor um conceito mais ou menos estável que então nos dirá que coisas que parecem ser a mesma podem ser diferentes e coisas que parecem ser diferentes podem ser a mesma. Então, com isto, a ciência acabará fornecendo para nós uma imagem do mundo que é totalmente diferente daquela que obtemos pelos sentidos. Isso é o que ele está dizendo. Então, quer dizer, a ciência corrige, né, os sentidos e, em última instância, acaba, quer dizer, nos fornecendo uma imagem do mundo composta de coisas que já nem mesmo podem ser expressas em definições verbais, mas que só podem ser expressas matematicamente. Então, essas coisas não somente não correspondem a nada das nossas percepções sensíveis, mas não correspondem a nada que seja pensável, exceto matematicamente. Então, você tem aqui você pergunta o que é isto, o que é este X, a resposta é uma equação matemática. Não há um objeto que você possa apontar e dizer é isto, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, nós perguntamos, como é que um processo que começou rompendo com o abstratismo lógico das discussões medievais, suposto abstratismo lógico das discussões medievais, e se voltando para a observação da realidade sensível, pôde culminar num resultado onde as coisas definidas já não apenas não correspondem a nada de sensível, mas não correspondem sequer ao pensamento humano normal e só podem ser expressos como equações matemáticas. Quer dizer que se, supostamente, as discussões medievais estavam afastadas do mundo sensível porque só lidavam com conceitos abstratos, o que aconteceu foi que, após essa suposta volta da atenção humana para os objetos sensíveis, o que nós obtemos não foram objetos sensíveis, mas objetos ainda mais abstratos e mais afastados da realidade sensível do que aqueles dos quais os medievais falavam. Não é isso? Então, eles naturalmente podiam usar ideias abstratas, conceitos abstratos, mas eles não tinham nada, assim como, por exemplo, um neutrino, né, que não dá para você definir o que é, só pode corresponder a uma fórmula matemática. Se o que aconteceu no, na passagem da Idade Média para a Renascença fosse, de fato, um retorno da mente humana, desde puras discussões abstratas a objetos da natureza, o resultado jamais poderia ser esse. Né? Quer dizer, porque o que nós ganhamos não foi um conhecimento maior dos entes sensíveis, mas a sua substituição por outros entes não sensíveis, mas supostamente mais estáveis que os entes sensíveis, cujo comportamento só pode ser descrito matematicamente. Tá certo? Então, é como se, vamos dizer, a natureza tivesse sido substituída por uma série de formas platônicas ou essências platônicas, né, que não correspondem à realidade sensível, mas que seriam, entre aspas, a verdadeira realidade por baixo da realidade sensível. Ocorre que, quando este tipo de ciência vai chegando às suas mais elevadas e perfeitas conclusões, então se descobre o fato de que, quando você opera medições, quando você está medindo essas entidades, o comportamento dessas entidades puramente matemáticas, que hipoteticamente constituem o substrato da realidade física, você interfere nelas. E elas já não se comportam da mesma maneira mensurável que antes. Ou seja, uma determinada partícula está aqui se você não observa, mas se você observa e mede, ela já está em outro lugar. Então a medição se torna, de certo modo, não impossível, mas paradoxal. Quer dizer, você já não sabe se aquele objeto é assim, o assado, em si mesmo, ou devido à sua interferência, à sua medição. Bom, o problema é que toda e qualquer medição é feita com equipamentos que existem corporalmente e que não são constituídos apenas de suas propriedades matemáticas. Então, se você vai usar, sei lá, um microscópio, um reator, etc., o microscópio tem que existir corporalmente e não só matematicamente. Né? Então, o que acontece aí? Existe uma interferência entre o mundo sensível no qual nós vivemos e o mundo dos objetos físicos, que não corresponde a este, que é um outro. Né? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? A física não investiga o mundo corporal. Ela investiga uma outra faixa de realidade. O Wolfgang Schmidt, ele levanta a hipótese de que este mundo que a física moderna estuda corresponde ao que Santo Tomás de Aquino chamava matéria secunda. O que é matéria secunda? Existe o conceito da matéria-prima, vamos dizer que é constituído de uma mera potência. A mera potência é o poder de transformar-se em alguma coisa sem ainda ser nada. Para que a matéria-prima se converta em alguma coisa, ela tem que ter primeiro alguma propriedade. Se ela for totalmente destituída de propriedades, não dá. Então, em cima da matéria-prima existe a matéria-secunda, que que é definida como, que é determinada como, é determinada matematicamente, é determinada pela sua quantidade, e sua única propriedade é ter quantidade. Quer dizer, ela não tem ainda qualidades sensíveis, aliás, não tem qualidade nenhuma, ela só tem o quê? Um quantum. Então, esta ideia que está em Aristóteles, São Tomás de Aquino, e que é exatamente a ideia, mais ou menos, que a física moderna está passando. Quer dizer, todo o campo de estudo do que se chama física quântica é o campo da matéria secunda, quer dizer, não é a matéria no sentido sensível, espacial, no qual conhecemos, tá certo? Mas são certos componentes internos que não correspondem a nada, vamos dizer, de substantivo, mas corresponde apenas a um quantum, uma quantidade. Então, a física se voltou para o mundo da quantidade pura. E é isso que ela estuda. E nisso obtém resultados francamente espetaculares. Tá certo? Só que qual é exatamente a relação entre este campo e o campo da matéria corporal sensível? São relações extremamente complexas, como se vê pelo mesmo fato que eu acabo de assinalar. Quer dizer, se você pudesse esses entes que são puramente matemáticos, se você pudesse medi-los e observá-los por meios puramente matemáticos, tá certo? Você não interferiria neles, mas você não pode. Para medir, você tem que usar um objeto que não é composto só de suas qualidades matemáticas, mas também de todas as suas qualidades sensíveis, primárias e secundárias. Então, você tem uma máquina, a máquina existe corporalmente, né? E na hora que a máquina vai medir o comportamento das partículas, ela afeta as partículas. Por quê? Porque está havendo um contato entre dois planos de realidade completamente distintos. Então, note bem, quando a ciência começa a observar os entes da natureza, firmemente disposta a transcender o que se sabe pela sua aparência sensível e a buscar neles aspectos mais estáveis que possam ser definidos matematicamente, ele é obrigado a fazer uma seleção. Note bem que nenhum objeto do mundo sensível, nenhum ser do mundo sensível, chega a nós de maneira pura, constituída apenas da sua, nem da sua essência lógica e muito menos dos seus componentes matemáticos. Ela chega envolvida numa infinidade de acidentes. Eu já dei aulas atrás, o que é a definição de fato concreto? Fato concreto é o fato considerado na multiplicidade dos acidentes necessários para que o fato se produza. Então, por exemplo, para você fazer uma medição, né, numa partícula, você precisa de uma máquina. A máquina precisa ter sido ou construída no lugar ou transportada. Tá certo? O que o transporte ou construção da máquina tem a ver com a medição que ela vai fazer? Enfim, nada. Não tem. Por exemplo, se está transportando a máquina, furou o pneu, então atrasou, e os caras no laboratório estão esperando. Eu digo, bom, me formule aqui uma lei física que explique ao mesmo tempo o comportamento da partícula e o fato de que furou o pneu. Isso é impossível. Está lidando com dois planos de realidade que são incomensuráveis, mas que no campo concreto estão necessariamente ligados. Ou seja, se ninguém transportou a máquina, nem a construiu, a máquina não está lá. E se a máquina não está lá, você não vai fazer medições. Tá certo? Também é necessário que alguém faça as medições. E para que eles façam medições, eles precisam estar no laboratório. Então, para estar no laboratório, é necessário que eles não tenham sido retidos em casa por um resfriado, por um pneu furado, por uma mulher chata que está brigando com eles, ou por qualquer outro fator. Existe algum princípio científico que possa explicar tudo isso? Não. Então, isso quer dizer que qualquer fato concreto, ele está, por definição, acima da possibilidade de qualquer explicação científica, embora ele possa ser conhecido racionalmente por análise. Quer dizer, nós podemos recompor mentalmente o universo dos acidentes necessários para que uma determinada coisa se produza. Tá certo? Eu dou um exemplo, por exemplo, um crime. O sujeito atirou no outro, na esquina, deu um tiro no outro, né? E o outro morreu. Esse acidente, esse fenômeno, ele se compõe do cruzamento de uma infinidade de linhas causais, das quais algumas são necessárias, isso é, fazem parte da essência, né, do acontecimento, e outras são acidentais. Não é isso? Por exemplo, o crime tem que acontecer em algum lugar. O lugar onde ele acontece determina se ele é um crime ou não? Claro que não. Se o sujeito der um tiro no outro, tanto faz, dá um tiro em casa, dá um tiro na esquina, dá um tiro no outro país. Mas é impossível, é possível que o crime aconteça num lugar indeterminado? Não, não é possível. Só pode acontecer num lugar determinado. Então, o lugar é acidental em relação ao crime, mas ele é necessário para que o crime se produza. Esse é o meu conceito, vamos dizer, do acidente metafisicamente necessário. Eu acho isso um conceito fundamental. Né? Quer dizer, o conjunto de acidentes sem os quais um fenômeno não pode acontecer, ou um ser não pode estar presente, ou não pode ser conhecido, alguma coisa assim. Absolutamente tudo, tudo, tudo o que nós conhecemos na vida real é constituído de fatos concretos. A coisa mais simples do mundo, né? Você respirar, por exemplo. Né? Então, muito bem. Para respirar você tem que estar em algum lugar, você não pode estar num lugar indeterminado. Então, isso muda a essência do fenômeno da respiração? Não, mas pode mudar, vamos dizer, a sua funcionalidade. Por exemplo, a gente está lá na Colômbia, o negócio tem 3 mil metros de altura, simplesmente não tem ar. Você acende um cigarro e apaga na sua frente. Né? Você era 3 metros da cama. Daí quando eu voltei para cá, né, e respirei este ar denso e quente da Virgínia, aquilo me parecia comida. Né? Parecia um negócio sólido que eu estava engolindo. Então, bom, o mecanismo da respiração é essencialmente, entre aspas, o mesmo, mas não o seu desempenho. É isso? E assim por diante. Ora, a mente, eu acho que a coisa mais prodigiosa é a capacidade que a mente humana tem de lidar com uma infinidade de fatos concretos que se sucedem um atrás dos outros. Na vida real, vamos dizer, o simples fato de você andar supõe que você seja capaz de absorver uma simultaneidade de fatos concretos com uma infinidade de acidentes e que você se oriente perfeitamente dentro disso. É curioso que, normalmente, entre as capacidades superiores da inteligência, ninguém percebe isso. Mas digo, mas claro, lidar com o fato concreto é a principal capacidade da inteligência. Todas as outras são inferiores e mais simplórias e mais mecânicas comparadas com essa. É isso? Nós dizemos, ah, mas esse mecanismo todo é inconsciente. Eu digo, sim, o mecanismo é inconsciente, mas não o ato efetivo. Hã? Você imagina, por exemplo, você está dirigindo um carro. Você percebeu o número imenso de percepções que você teve, que você teve que articular tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Então você está indo aí, passa um esquilinho aqui, passa muito esquilinho na frente. O que, que o esquilinho tem a ver com as leis de trânsito? O que, que ele tem a ver com a mecânica do automóvel? Tá certo? E com o objetivo da sua viagem? Aliás, pergunto eu, o que, que a mecânica de automóveis tem a ver com o objetivo da sua viagem? Nada, a não ser que você seja um mecânico de automóvel levando o carro para o dono, depois de ter consertado. Né? Mas, em geral, olha, eu estou indo lá para pagar uma dívida, tá certo? Estou levando o meu carro. O que é que o carro tem a ver com a mecânica do automóvel? Existe algum princípio científico que explica ao mesmo tempo a mecânica de automóveis, tá certo? E o processo econômico pelo qual eu me endividei? Isso é absolutamente impossível. Então, por definição, a realidade concreta é inacessível a qualquer estudo científico, embora seja racionalmente cognoscível por análise. Mais ainda, qualquer estudo científico de qualquer coisa pressupõe no seu agente, na pessoa do cientista investigador, o conhecimento e a capacidade de se orientar na realidade concreta, dentro da qual aquele ponto específico que ele está estudando se encaixa de uma infinidade de maneiras. E ele tem controle sobre essa infinidade de maneiras. Por exemplo, ele está trabalhando no laboratório e tentando investigar lá a partícula X. E ele tem uma verba para fazer aquele estudo e ele também ganha um salário. Esse salário e a posição dele na universidade, no laboratório, é determinado por uma infinidade de fatores que não tem nada a ver com a partícula. É? E, no entanto, este mesmo indivíduo é capaz, vamos dizer, de se deslocar entre esses dois mundos, quer dizer, o mundo da situação real, socioeconômica, no qual ele está trabalhando, e o mundo daquela partícula. E ele não se perde e não confunde um com o outro. Dito de outro modo, toda e qualquer racionalidade que qualquer investigação científica possua, toda e qualquer remota pretensão de racionalidade que uma investigação científica pretenda ter, se baseia inteiramente na capacidade de percepção de fato concreto. Você imagina o que seria um físico que, estudando a partícula, se esquecesse de tudo mais e pensasse que só existem partículas, que não existe nem ele, nem a universidade, nem o laboratório, nem o salário dele, nem a mulher dele que está esperando em casa. É claro que não seria nada, seria apenas um delírio. Todo e qualquer conhecimento científico considerado em si mesmo e fora do quadro concreto é delírio, é loucura. Agora, imaginem se é possível, isto que está dizendo o Hayek, que nós vamos abandonar o mundo das percepções sensíveis e substituí-lo pelos conceitos científicos dados fornecidos pelas várias investigações científicas particulares. Isso é absolutamente impossível. Isso nunca aconteceu e não acontecerá jamais. E, no entanto, o indivíduo está tendo uma visão histórica baseada na hipótese de que isto aconteceu. Veja até que ponto, vamos dizer, a convicção de racionalidade superior pode levar você a um estado de você acreditar, você aceitar ingenuamente crenças absurdas. E note bem, eu não escolhi o livro de nenhum idiota. Não escolhi o livro de nenhum cientificista viciado, de nenhum ideólogo cientificista. Não, escolhi o livro de um homem que tem uma consciência crítica dos erros cometidos pela ciência, pelo menos no campo específico dele. Acontece que, para examinar os erros que este método científico, entre aspas, cometeu em economia, sociologia, ciência política, etc., etc., ele dá por pressupostos as crenças básicas que fundam a mentalidade científica no campo da ciência natural. Ele não discute esta parte. Não é isso? Eu tenho certeza que, se alertado para isso, ele veria, opa, quer dizer, eu concedi demais ao adversário. Mas isto é bom para mostrar para vocês, quer dizer, a fragilidade que até mesmo um pensador liberal, conservador, pode ter ao investigar esta mentalidade cientificista que tomou conta do mundo das ciências sociais. Então, bom, por hoje acho que é isso aí, mas podemos fazer um intervalo e passar para as perguntas. Então vamos lá, vamos recomeçar com algumas perguntas. Aqui havia algumas perguntas, você poderia fazer, Fábio? Mas fale alto. Sobre essa transposição do ente sensível para o matematizado, se um exemplo forte disso é a ideia de fórmula química, né? Uma substância ser escrita em torno de X moléculas, tal, eventualmente com a descrição da forma, do formato geométrico dela, isso é uma matematização. Sim, sim. Eu para pegar um ente concreto, eu pegaria, por exemplo, a água que está nesse copo, eu escreveria a fórmula química, a temperatura, que também é uma matematização, o formato dela, cilíndrico, que também é uma matematização, e acrescentando mais elementos infinitamente, isso está cada vez menos... Você, se você somasse todas as determinações matemáticas, você não obteria um copo d'água. Essa é uma crítica que já foi feita por Leibniz. Ele diz que, além de todas essas suas qualidades matematicamente definíveis, um objeto tem que ter existência. A fórmula é a mesma numa água hipotética e num copo d'água real. Qual é a diferença, então? A diferença chama-se existência. Agora, quando você entra na parte de existência, ela tem que existir em algum lugar, sob um certo aspecto, né? E com, vamos dizer, uma infinidade de elementos acidentais que não podem ser reduzidos à fórmula matemática. Tudo o que existe, existe cercado de uma infinidade de acidentes que permitem a sua existência naquele determinado local. Então, o que aconteceu foi que toda essa tradição da forma da ciência moderna fez abstração do fator chamado existência. Talvez porque os fatos matematizados são tantos, você pode acrescentar mais e mais a luz que incide sobre o objeto, a força da gravidade que ele sofre. São tantos que parece que você já está no infinito, só indo pelos matemáticos, você já vai dizer... Veja, o fato concreto ele pode ser decomposto analiticamente. Tá certo? Mas os elementos analíticos separados, somados, não vão produzir um fato concreto. Por quê? Na decomposição analítica, você nunca vai chegar à totalidade dos fatores necessários, dos acidentes necessários. Mas você vai chegar a um ponto onde dali para dentro é indiferente, para fins cognitivos é indiferente. Mas o contrário, você somar elemento por elemento, matematizável, para chegar a produzir um único fato concreto é impossível. Por quê? Porque não há um salto, vamos dizer, da fórmula matemática, que é uma fórmula de um ente meramente possível, para o ente existente. Então a noção de existência ficou totalmente fora da ciência moderna. Ela tem que partir de um fato existente, que ela não vai explicar. Né? Quer dizer que, em última análise, todo e qualquer conhecimento científico vai ter que ser julgado na esfera da consciência que você tem de fato concreto. É por isso que eu digo que o que o pessoal chama concepção científica do cosmos é uma besteira, fora do comum. Não é possível construir uma concepção científica do cosmos. Você pode construir uma concepção hipotética do cosmos. E é exatamente isso que faz a cosmologia hoje. Vamos estudar modelos possíveis do universo sem levar em conta se eles existem ou não. Todo e qualquer estudo científico faz abstração de um teco chamado existência. Portanto, só estuda mundos hipotéticos e conexões hipotéticas entre elementos hipotéticos. Ao ponto de dar nome a elementos químicos que estão num certo lugar da tabela, mas que nunca foram observados. Que nunca foram, claro, claro. Então, quer dizer, tudo isso só começa a fazer sentido desde a consciência que nós temos de fato concreto. Essa consciência, por sua vez, pode ser aprimorada. Tá certo? Mas não pode ser controlada cientificamente. Porque é ela que controla tudo, no fim das contas. Quer dizer, com isso, retornamos ao tema do juízo. Alguém tem que dizer se sim ou não. Né? E esse alguém tem que ser um ser humano concreto existente. Senão, o sim e o não se tornará meramente hipotético. E se todos os juízos se tornarem hipotéticos, também você terá um problema com os juízos modais. Então, todo edifício lógico cai. Entendeu? E como toda a ciência, em última análise, se baseia na conexão lógica, a ciência cai junto. Tão logo a ciência pretende tomar conta de tudo, ela se nega a si mesma, ela se autodestrói. Portanto, tem que haver outras formas de racionalidade, superiores à racionalidade científica, capazes de integrar no relance a multiplicidade de acidentes que compõem o fato concreto e ordenar tudo direitinho. Que é uma coisa que, incrivelmente, nós estamos fazendo a cada segundo da nossa vida. Está entendendo? Por que nós somos capazes de fazer isso? Bom, com isso, nós podemos retornar ao famoso tema da imortalidade. Quer dizer, um bichinho cuja vida psíquica estivesse totalmente determinada pelos fatores corporais que presidem a sua existência terrestre imediata, jamais poderia fazer isso. A dimensão de fato concreto, por exemplo, não existe para os animais. Os animais são terrivelmente abstratos. Eles não conseguem integrar todos os aspectos. Muito menos conseguem integrá-lo imediatamente. É a famosa teoria do Umwelt, né, do biólogo Uexküll, né, que nós vivemos no mundo, mas o animal vive apenas no seu mundo. Ou o negócio do Zubiri, a dimensão que nós chamamos de realidade objetiva só existe para o homem. Para o animal só existe subjetiva. O animal sente calor ou frio, mas nós sabemos que o calor é quente e o frio é frio. Né? Quer dizer que ele tem uma qualidade em si mesmo, independente de nós o estarmos sentindo ou não. Esta é a dimensão que não existe para o animal. Então, eu digo, a percepção de fato concreto só é possível porque nós somos almas imortais. Ou seja, a duração de uma única alma imortal é superior ao tempo de existência de toda a história humana e de todo o universo físico concebível. É? Nós podemos conceber o universo como existindo indefinidamente. Tá certo? Mas, como ele é um campo submetido a leis físicas determinadas, Ele teve um começo e terá um fim. A dimensão de eternidade é incompatível com a existência do, vamos dizer, eterna do universo. Né? Quando os antigos concebiam o universo como eterno, era apenas uma figura de linguagem. Então, a verdadeira realidade na qual nós existimos é o universo das almas imortais. Nós estamos como se fosse uma rede de almas imortais. E dentro desta rede, dentro dela, existe um negócio que se chama existência corporal. Então, para perceber isto, é preciso primeiro o sujeito ter tomado consciência da sua imortalidade. Né? Para isso, é inútil você dar ao sujeito uma prova de imortalidade, embora as provas existam, ou pelo menos a prova da incorporeidade do nosso conhecimento, ela existe em quantidade abundante. Mas o sujeito conhecer todas essas provas não significa que ele tenha tomado consciência de imortalidade, porque esta é uma tomada de consciência que tem que se operar no nível pessoal e é uma mudança do nível de responsabilidade que você tem. Assim como no simples juízo é necessário um sujeito humano que assuma a responsabilidade de dizer sim ou não, no campo da imortalidade também é necessário um ser humano que assuma a sua própria imortalidade. Não basta saber que ela existe. É preciso saber, não saber assim, o ser humano é uma alma imortal. Não, tem que saber que você é uma alma imortal. E aí você começa a ver as coisas numa outra escala. Isso é por isso que eu digo que aulas atrás eu disse que a imortalidade é o conceito número um da filosofia. Por quê? Se a imortalidade é a escala na qual nós efetivamente existimos, você encarar as coisas numa outra escala diminutiva e meramente terrestre deforma o quadro inteiro. E, no entanto, existem muitas pessoas que religiosamente, entre aspas, creem em alma imortal e, não obstante, elas creem que elas vivem dentro de um mundo físico determinado, dentro do qual surgem as almas imortais. Isso é impossível. Hã? Quer dizer, as almas imortais não dependem da existência do universo físico por definição, então elas não podem estar dentro dele. Hã? Elas não podem ser uma função do universo físico. Ao contrário, o universo físico é um campo dentro, que se recorta dentro da rede imensurável das almas imortais. Ou seja, a realidade humana, que é, vamos dizer, o universo das almas imortais, é infinitamente maior do que a duração de toda a história terrestre, a duração de todo o universo físico. E é nessa escala que nós temos que entender as coisas, senão vamos ver tudo deformado. E justamente porque somos almas imortais é que temos esta capacidade extraordinária de unificar num relance o universo inteiro dos fatos concretos e dos seus determinantes acidentais metafisicamente necessários. Nenhum ser que fosse inteiramente determinado pela sua constituição corporal poderia jamais fazer isso. Está entendendo? Quer dizer, o simples fato de você conseguir guiar um automóvel, né, e conectar os elementos mais disparatados, como a mecânica do automóvel, a finalidade da viagem, o fato de que tem um esquilo cruzando na sua frente. Né? Quer dizer, são dimensões que cientificamente são, vamos dizer, não são conectáveis. Não há um princípio científico que una tudo isso. E, no entanto, você consegue unificar tudo isso de uma maneira meio racional. De certa forma, você é maior do que aquilo. Você é muito maior do que aquilo. Sim. A alma humana é maior do que o universo inteiro. Nós não somos onipotentes, evidentemente. Nós estamos limitados pelo fato de que existem outras almas, né? E de que cada uma delas é imortal. Então, o mundo, o verdadeiro mundo objetivo, é o mundo das almas imortais. O conjunto inteiro de todas que existirem e todas que vão existir. É uma coisa bem grande, é? E dentro disso existe um pontinho comum, que é como se fosse um ponto de interseção, que nós chamamos de universo físico. Então, existe isso não cai de maneira alguma num subjetivismo idealista, porque nós estamos num universo objetivo, eu não tenho poder sobre as outras almas, eu não as criei. Pior ainda, eu não me criei em mim mesmo. Na hora que eu me percebo como alma imortal, eu percebo, me percebo ao mesmo tempo como uma criação irrevogável, quer dizer, algo que veio para ficar, que não será extinta, mas ao mesmo tempo percebo a minha absoluta falta de fundamento. Eu percebo que eu não tenho em mim o fundamento de mim mesmo. Por mais que eu procure, eu não posso dizer eu existo necessariamente, né? A minha existência é absolutamente necessária para a constituição do cosmos ou para a existência das outras almas. Então, no mesmo instante em que você percebe o seu imenso poder de alma imortal, você percebe a sua total fragilidade e inconsistência. E é aí que se abre, vamos dizer, a chamada transcendência. Não há transcendência. Vamos dizer, a alma carnal não pode ter a menor noção do que seja a transcendência. Então, por isso, quando as pessoas falam, todo mundo tem a aspiração da transcendência, eu acho totalmente errado. Entre a alma carnal e a transcendência tem uma mediação. Essa mediação chama-se a sua imortalidade. É só na dimensão de imortalidade que daí você percebe que existe uma transcendência, existe algo que está infinitamente para além de você e que te constituiu como realidade, que te instituiu, por assim dizer. Coisa que você jamais poderia fazer. Você percebe claramente, percebe experimentalmente que você não tem o poder de autoconstituir-se. Isso aí, eu fiquei muito... Fale mais alto para o pessoal ouvir. Porque ele diz exatamente isso, que o ser humano é uma síntese do concreto, do eterno, temporal, que é uma passagem de consciência para perceber que somos eternos, e aí, com essa passagem de consciência de perceber a alma imortal, é que você percebe quem a constituiu e você percebe Deus. Eu não sei se você percebe quem a constituiu, porque aí algo constituiu. A causa não está em mim, e daí se abre a dimensão da transcendência. Agora, somente aí. Ele disse isso no Desespero Humano, que eu li. Agora, no livro seguinte, que eu não li, eu de fato li só o resumo, é que ele fala em salto de fé. Eu não sou um grande conhecedor de Kierkegaard, né? Eu sei que ele mencionou isso, não foi o único que mencionou isso, né? Mas eu acho que o problema maior é por assim dizer, a falta de uma técnica para você perceber isso. E curiosamente, essa técnica existe. Eu acho que a primeira é você meditar sobre o fato de que você sempre foi você. Por baixo de todas as suas experiências, de todos os seus estados, de todos os fatos que você atravessou, de todos os seus pensamentos, existe uma constância na presença do eu. Ele sempre esteve aí. Quando está dormindo, ele ainda está presente. Ele não pode ter sido injetado em você desde fora, sociologicamente, como se diz. Nós somos apenas um bichinho, sem presença nenhuma parecida, e alguém nos chama pelo nosso nome e nós nos acostumamos a ser chamado pelo nosso nome. Eu digo, mas cara, se eu não tenho nenhuma consciência de mim, como é que eu vou saber que aquele nome se refere a mim? Pode me chamar de qualquer coisa, de Zezinho, de Joaquim, tanto faz. Então, a presença do eu a si mesmo, ela é constante. E não tem nada a ver com a sua atividade psíquica. Ela está por baixo da atividade psíquica. A atividade psíquica a supõe. Então, o negócio do Descartes, penso, logo existo, é o contrário. Se existe, primeiro pensa depois. Quer dizer, o pensar é apenas uma das muitas funções. A principal função é estar aí. Não é isso? Agora, o salto... Eu não gosto muito de entrar no negócio religioso, mas... Vera, quando você assume a dimensão de alma imortal, você percebe que você tem um poder extraordinário. Tá certo? Percebe que você é transcendente em relação à natureza, ao mundo físico, etc, etc. Isso significa que você tem um poder decisório sobre o curso da sua vida. O poder, vamos dizer, da alma imortal sobre o curso da nossa vida na escala mortal é imenso. Você está como se fosse, vamos dizer, um anjo está para um bichinho. Então, você vê também que a alma imortal tem o poder de vontade, o poder de decisão. O que, que ela deve querer? Hã? O que, que é para querer nessa hora? Porque é só nessa escala de alma imortal que você entende o que quer dizer o versículo bíblico que você... O que você pedir lhe será dado. Só aí. Não é, isso não é para a alma carnal, isso é para a alma imortal. O que a alma imortal pede é dado. E a gente percebe isso claramente. Então, pedir o quê? Eu sugiro a quem tiver essa experiência aqui, peça apenas o perdão dos seus pecados. E se deixe, vamos dizer, preencher por um ato de gratidão total. De modo que a própria vida da alma imortal seja constituída de gratidão. Ela toda. Porque você perceber que a sua existência não tem fundamento em si. Você percebe, olha, Deus me criou com um ato irrevogável, ele nunca vai voltar atrás, e eu não serei extinto jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. É? Você perceber que a sua alma tem uma duração superior de toda a história humana, que você está acima da história humana, é uma coisa para a glória subir a cabeça, né? E eu acho que todas essas correntes satanistas e iniciações diabólicas, etc., aparecem aí. Foi certamente, tudo isso foi feito por gente que tinha consciência da alma imortal, não foi feita por bichinho, né? Nada disso foi feito por bichinhos inocentes. Então, vamos lá. Está aqui, ó, pergunta sobre isso. Marco Biancardi pergunta: se Deus nos criou de maneira irrevogável, como encarar o lamento da pessoa que diz, mas eu não pedi para nascer? Então, essa frase, eu acho uma das mais cômicas que um ser humano pode dizer. Tá certo? Porque se ele existe, é porque ele é possível. Então, ele está dentro, vamos dizer, do imenso círculo das possibilidades na mente divina. Cada uma dessas possibilidades é definida claramente como um sujeito humano autoconsciente, possível. Pelo simples fato de ele ser possível, ele já está pedindo para nascer. Porque a essência, tá certo? Abstrata, a essência eterna, ela exige se manifestar. A tendência dela é manifestar, você entrar na existência. Você não está pedindo para nascer, você está exigindo. Tá certo? Então, o que você não tem é o poder de saltar da mera possibilidade para a existência. Tá certo? Mas, quando Deus diz, eu te conheci desde antes da criação do mundo, é isso que ele está dizendo. Como possibilidade, na mente divina, você sempre existiu. Mas, de repente, pum, saltou para a existência. E aí que você percebe, se pergunta, por quê? Porque eu e não milhões de outros possíveis. Hã? E você vê que não tem nem meio motivo para isso. Então, é aí que você entende o que você quer dizer com Deus é amor. O amor divino te constituiu. O amor só é um ato totalmente livre. Deus fez você porque Ele quis. Ele te quis. Então, aí é impossível você conter o sentimento de gratidão. Você está entendendo? É por isso que já me aconteceu muitas vezes, eu dizer, não, eu fiz um pecado lá contar para Deus. Né? Daí eu sintonizo, e na hora que eu estou consciente da minha imortalidade, eu vou falar, esqueci meu pecado. Né? A dimensão de não tem mais, quer dizer, você tinha a intenção de obter o perdão, mas automaticamente o perdão já foi dado. É um negócio incrível, mas isso acontece mesmo. E eu estou sugerindo que todo mundo pode vivenciar esse estado de uma maneira mais frequente, menos frequente, dependendo do quanto você queira. Eu acho que viver permanentemente num estado de consciência da alma imortal ninguém consegue. Por quê? Porque nem tudo em nós é imortal, né? Nós somos compostos de uma boa parte que vai ser jogada fora como você troca de cueca. Tá, né? E por isso mesmo, eu sempre achei engraçado quando nesses filmes americanos onde as pessoas morrem e daí vê o amigo, a mulher, né? O filho, então se abraça no cadáver, né? Então, Não. Todos nós sabemos que o cidadão não está mais ali no cadáver. Né? Os depoimentos todos de pessoas que estiveram clinicamente mortas é que eles estão, eles veem a cena de cima. Então eles não estão aqui, eles estão ali. Né? E não vão ficar ali por muito tempo. Então, se se apegar ao cadáver, está se apegando realmente à parte mortal, mas não é a verdadeira pessoa. O verdadeiro eu é o eu imortal. Você, talvez uma boa imagem que você possa fazer é, imagine assim, imagina que todo o universo consistente é apenas um, existente é apenas um átomo dentro do da, que compõe a sua alma imortal. Imagina, é só uma imagem, é? Mas é uma maneira de imaginar. Então é curioso que você tem essa experiência, ao mesmo tempo de grandeza e de pequenez. É? Você percebe a sua grandeza e a sua total miséria, a sua falta de fundamento. E eu acho que esta é a relação legítima entre o homem e Deus. É só aí que você vai ter uma ideia, vamos dizer, proporcional das coisas. Então, o que ele fala, o que o Kierkegaard fala, o salto da fé é o salto que a alma imortal dá neste momento, pelo ato de confiança. Porque fé quer dizer confiança. Então não quer dizer crer numa doutrina. Entendeu? É um ato de confiança e gratidão. Vivido não como um sentimento na nossa vida comum de alma mortal, mas vivida como sendo a própria substância do seu ser. Você se constitui de gratidão. Não há outra coisa. Não há mais nada. Está entendendo? Então eu pergunto, o que faz as almas imortais? Elas ficam cantando a glória de Deus 24 horas por dia. Você vai ver isso. Todos nós podemos experimentar isso. Existem infinitas almas possíveis que não foram criadas. Não foram criadas. E além de todas que já foram e das que serão. Então, vamos dizer, é um universo objetivo maior do que esse universo físico no qual nós vivemos. E, claro, também, vamos dizer, regido por leis. Diferentes dessa aqui, mas não é uma coisa que está dentro da sua, as outras almas não estão dentro da sua alma, dentro entre aspas. Não são partes, nem funções suas. São entidades autônomas. Cada uma delas dizendo eu com plena legitimidade. E o eu, vamos dizer, é a função divina por excelência. Né? Da qual nós participamos, o único eu que existe de modo permanente é Deus. Só ele pode dizer eu. Tanto que ele diz isso, eu sou aquele que é. Né? Mas você participa disso de algum modo miraculoso e inexplicável. Né? E note bem, eu não tirei isso da Bíblia, eu não tirei isso de teologia. Né? Isso é uma conclusão filosófica e, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma experiência real, que certamente não foi o primeiro que fez. Então, quer dizer, a mera existência do ser humano como possibilidade, ele existe eternamente na mente divina como possibilidade humana determinada, quer dizer, fulano de tal, assim, assim, assim. Né? Então, esta própria essência, ela tende necessariamente à sua manifestação. Quer dizer, você existir como possibilidade de existência temporal já significa que você tende à existência temporal. Você não tende a existir eternamente como possibilidade, tende a manifestar-se. O simples fato de você dizer eu não pedi para nascer. Né? Veja que isso é autocontraditório. Dizer eu é exigir a sua própria existência, é querer a sua própria existência. Então, vamos dizer, isso aí mesmo, a existência terrestre mais desgraçada, ela já tem isso embutido nela. Aqui, Hamilton pergunta, da mesma maneira que pela experiência percebemos a existência do nosso eu permanente, pela mesma experiência é possível vislumbrar algo do céu e do inferno? Eu digo, imediatamente. imediatamente, porque se você se percebe, você percebe a sua própria natureza como expressão, eu vou dizer, de gratidão eterna e de amor eterno, você percebe imediatamente que a rejeição disso não te levará ao nada, mas levará a uma forma inferior de existência espiritual. Quer dizer, eu acho que, vamos dizer, a alma que renega Deus não é a nossa alma carnal, é a alma imortal. Essa que é perigosa. Quando se fala, por exemplo, da revolta dos anjos, né? Os anjos que caíram, etc. Bom, eles não eram bichinhos terrestres, né? Estavam num outro nível de poder e de responsabilidade, e nós também estamos. O fato de, na nossa vida cotidiana, nós não o percebermos, como diria Groucho Marx, não melhora em nada a sua situação, né? Porque essa é a sua posição real. Então, essa mudança de escala, eu considero, vamos dizer, fundamental e a considero realmente a inauguração da consciência filosófica. Consciência que nos filósofos da antiguidade sempre teve presente. Sócrates sempre soube disso, Platão sempre soube disso, Aristóteles sempre soube disso. Isso para eles não é um problema, está entendendo? Quer dizer, a imortalidade é um dado. Foi depois de uma série de mudanças culturais, onde, vamos dizer, através da autoridade, entre aspas, de cientistas, filósofos, etc., etc., o círculo da nossa existência foi limitado. Quer dizer, nós só podemos saber daquelas coisas que tais ou quais ciências afirmaram. O que é um absurdo, porque todas as ciências afirmam como um conjunto só pode ser validado pela consciência geral de fato concreto que nós temos, que é anterior à existência de qualquer ciência. Agora, você veja que a pretensão de que a percepção comum ela é deficiente e só o conhecimento científico pode reconstituir a verdadeira realidade dos objetos é uma presunção de autoridade gnóstica. Isso quer dizer, o mundo objetivo só pode ser conhecido por tais ou quais fulanos que foram diplomados em biologia ou física, etc., etc., e que vão conversar numa linguagem que é inacessível ao mundo dos mortais. Então, quer dizer, todos nós vivemos na fantasia e só o professor doutor fulano de tal é que tem o segredo da realidade. Nunca houve uma pretensão de poder mais alta do que esta, né? E, no entanto, ela é totalmente infundada. Porque o que quer que qualquer ciência diga só vale se for validado pela nossa consciência de fato concreto, a qual, por sua vez, depende do nosso estatuto de seres imortais. Isso quer dizer que, quanto à realidade concreta, qualquer zemané, o mendigo da esquina, o bêbado, tem mais autoridade que qualquer doutor em física. Agora, curiosamente, essa consciência de fato concreto, embora ela possa ser aprimorada, ela não pode ser ensinada. Todo mundo tem, evidentemente, né? Mas você pode aprender, vamos dizer, a tomar mais clara consciência de fato concreto mediante a disciplina de aceitação da realidade, que é o que eu chamo, vamos dizer, a técnica da confissão, reconhecer aquilo que você já sabe. Só que aí vigora aquilo que dizia Heráclito, né? Os homens acordados vivem todos no mesmo mundo. Quando eles dormem, vão cada um para o seu mundo. Então, o que é o mundo das ciências, o mundo da cultura moderna? É uma série de mundinhos particulares que os camaradas construíram e que eles querem nos impor em substituição ao mundo real onde vivemos. Mas que, é claro, continuam dependendo desse mundo real, fora do qual não faz o menor sentido. Então, nós vivemos num mundo criado por Deus, num mundo inventado por Deus. E alguns caras querem viver num mundo inventado por eles. Por mais que eles enfeitem esse mundo, tá certo? Com todos os recursos lógicos, matemáticos, científicos, metodológicos, etc., etc., continua sendo, vamos dizer, apenas um aspecto infinitesimal dentro do mundo do fato concreto. Então, é por isso que eu acho que toda a educação moderna está viciada, porque ela vai aprimorar o indivíduo na construção desses mundinhos. Esses cosmions, como dizia o Wegener, em vez de abri-los cada vez mais para a realidade do mundo dos fatos concretos onde nós estamos. Ou seja, aí também vigorou um processo construtivista, né? Quer dizer, em vez de você ter um processo de absorção da realidade, você tem um processo de construção de mundos mentais, que exerce sobre as almas ingênuas um atrativo tremendo, né? Quer dizer, uma forma de poder psicológico tremendo. Você imagina, você entra na faculdade, tem lá 5 professores, digo, só eles sabem a verdadeira constituição do mundo. E eles conversam sobre ela numa linguagem matemática inacessível ao vulgo. Isso aí é gnosticismo elevado à enésima potência. Quando você lê o livro do Raymond Royer, A Gnose de Princeton, você vê que esta pretensão está lá, embocada. Todos eles acham que eles sabem a verdadeira constituição da realidade. E que o resto da humanidade não sabe. De quando tudo o que eles dizem só faz sentido, até verbalmente, né, se colocado dentro do mundo do fato concreto que todo mundo conhece. É quanto mais eu estudo essas coisas, mais eu penso nisso, eu perco qualquer respeito pelo establishment científico. E quando a gente vê hoje a proliferação da fraude científica por todo lado, eu digo, era inevitável que chegasse nisso. Porque tem um elemento fraudulento na origem. Embora tenha também muitos elementos válidos, é claro. Mas mesmo a validação, a maior parte da validação é feita na base das conquistas da tecnologia, que eu já mostrei aqui, que não depende de tipo de raciocínio científico, mas de um raciocínio completamente diferente. Aliás, a existência da tecnologia prova o que eu digo sobre o fato concreto, porque qualquer objeto técnico de qualquer natureza, ele se constitui da fusão de processos causais inconexos e heterogêneos para produzir um determinado efeito. Se não tivéssemos a capacidade de perceber fato concreto, não poderíamos inventar um martelo. Entendeu? Uma colher. Nem para falar da roda. Por exemplo, me diga, qual é a relação científica que existe entre a forma circular da roda e o material do qual ela se constitui? Se você fizer uma roda de pedra, ela vai rodar. Se é de madeira, vai rodar. Se é de plástico, vai rodar. Se é de qualquer coisa, vai rodar. Então, não há nenhuma conexão cientificamente identificável entre uma coisa e outra. Até se fizer uma roda de, pode fazer uma roda de água, faz de gelo. Ela vai rodar do mesmo jeito. Me diga um princípio científico que, né, explique ao mesmo tempo o movimento da roda, né, e a cristalização da água. Não tem. Ou seja, cientificamente a roda não poderia ser inventada. Ela foi inventada pela consciência de fato concreto, que consegue juntar fatores inconexos para produzir o efeito desejado. E isso é tecnologia. E isso sempre funcionou e sempre funcionará. Então, a tecnologia pertence, vamos dizer, não às ciências, mas à consciência de fato concreto, dentro do qual os vários conhecimentos científicos se integram, como outro elemento qualquer. Frequentemente, elementos, vamos dizer, empíricos, totalmente inexplicáveis cientificamente. Então, vamos dizer, aqui o que perguntou Hamilton, consciência do céu e do inferno, a partir da consciência de alma imortal, eu acho que é imediato, porque você vê dois abismos, os famosos dois abismos que falava Pascal, né? Quer dizer que nós vivemos entre dois, né, duas eternidades, dois infinitos, né? O infinito que vai para cima e o que vai para baixo, né? E eu acho que você percebe isso muito claramente. Você percebe a sua falta de fundamento e você percebe que se você se apegar a si mesmo, você está perdido. Você não existe mais enquanto alma imortal. Você passa uma forma inferior de existência, que ainda implica a imortalidade, mas não a verdadeira, não mais a verdadeira substância do seu ser, a qual é constituída de gratidão. Está entendendo? Então você tem essa chance, mas a chance de baixo, ela é tão estúpida, que você, eu acho que a alma a renega quase que instintivamente. Quer dizer, o ser humano não foi feito para existir no inferno. A natureza dele é gratidão. É gratidão, é júbilo. Então, agora, quando nós esquecemos essa dimensão de alma imortal e começamos a analisar a alma mortal, a alma carnal, nos termos da teologia, eu acho que nós chegamos a resultados monstruosos. Porque tudo que está escrito na Bíblia, cada palavra se refere à alma imortal. Nada a alma tal como estuda o Dr. Freud, o Wilhelm Reich, entendeu? E é isso que hoje as pessoas chamam de sua psique. Então, se você começa a... Não, eu uso os termos teológicos da Bíblia para julgar sua alminha mortal, acho que você, o peso que isso tem em cima de você é absolutamente esmagatório. Vamos ver. Daniel Alves, você poderia falar um pouco mais sobre o processo de desfazer complexos neuróticos? Seria possível resumir num método, se existir, dando alguns exemplos práticos, desde a formação da neurose, sua manifestação e seu tratamento? Na linha do exercício da confissão, tenho narrado fatos da infância e da adolescência que me têm ajudado bastante. Muito bem, mas não é só narrar. Você tem que narrá-los e tomar consciência da atividade da sua mente carnal na escala de imortalidade. Por quê? A passar por um nível de imortalidade, abole tudo isto. Não que você vai estar livre disto no prosseguimento, na linha normal da sua alma carnal. Não, ela vai continuar tendo todas as limitações dela, todos os complexos dela, e você só vai mudar o tamanho das coisas. E de certo modo, aí tem que pensar como o Victor Frankl, quer dizer, um complexo não se cura, um complexo se esquece. Você tem que passar para outro nível. Tá certo? E, evidentemente, a tomada de consciência da alma imortal vai curando você. Não tudo de uma vez. Porque não precisa curar tudo de uma vez. Este é que é o ponto. Quer dizer, você quer ficar tão perfeito que Deus não precisa te perdoar nada? Aí você tirou o emprego de Deus. Pô. É? Quer dizer, vai sobrar muito defeito. É? Porque, vamos dizer, a natureza da alma carnal é essa. Ela ser, vamos dizer, defeituosa. E a alma imortal... ela tem a verdadeira liberdade metafísica. Ela pode escolher, mas é só ela que escolhe. A alma carnal, coitadinha, não escolhe nada, só sofre. Só sofre, só apanha, só é enganado o tempo todo. Mas, às vezes, nós atribuímos à alma carnal o nível de responsabilidade da alma imortal. E aí nós nos sobrecarregamos de complexos, de autoacusações, etc. Daí começa aquele discurso interior de acusação e defesa, que acaba discutindo com Deus, xingando Deus, pô. Que não tem nada a ver com a história, porque tudo isso é um jogo interno da alma carnal. Por exemplo, a tendência para o pecado. Eu quero comer a mulher do vizinho. Né? Mas daí vem outro discurso. Né? Ah, você não presta, você não sei o quê. Eu digo, esses são dois pedaços da alma carnal que estão brigando. Uma que tem, vamos dizer, tem um desejo e a outra que tem um temor. Você tem um temor, vamos dizer, da represália social, o temor de apanhar do marido dela, e você acha que isso é a moral, você entendeu? O temor de que o bispo vai bater em você, né? E você vai chamar isso de inferno. Mas olha, quando você pula para a esfera da alma imortal, e você vai ver que inferno é uma livre escolha. Né? Você vai para o inferno, meu filho, não é porque você pecou, você vai para o inferno porque você quer. É por isso que o livro do Monsenhor de Seguir, que chama L'Enfer, o Inferno, que é um livro de 50 páginas, dá uma série de depoimentos de pessoas que tiveram visões de parentes, amigos que voltavam no inferno, e diziam, estou aqui por uma sentença justa. Ele quer uma perfeita concordância. Tá, né? Quer dizer, se você vai esperar justiça pelo que você fez durante a sua vida terrestre, você vai para o inferno necessariamente. Mas não é da natureza de Deus ele fazer justiça por um pedacinho do que aconteceu. e sim pela totalidade. E a totalidade inclui só a alma imortal. Então, a qual, disse eu, é constituída de gratidão. Então, essa diferença de escala é ela que, vamos dizer, leva muitas pessoas ao desespero, porque de fato elas são almas imortais. Essa é a forma de existência delas. Mas se elas se encaram assim mesmo numa outra escala menor e extremamente limitada, estão fazendo um mal tremendo a si mesmas. E isso, durante a maior parte da história humana, não foi problema, porque as pessoas sabiam que eram imortais. Então não era uma grande novidade. Mas é que técnica Sócrates usou para saber que era imortal? Não sei, ele sempre soube, desde pequenininho. Né? Quer dizer, quando ele fala da biografia dele, já está incluindo o total, sabendo que, quer dizer, tudo o que se passa aqui é apenas um aspecto da coisa. Né? Claro que esse aspecto pode ser julgado em si mesmo, melhor, pior, mas dentro do conjunto, às vezes, ele não vai fazer tanta diferença. Então, veja, o metaconfissão, né, ele também tem o seu limite. O limite é dado, vamos dizer, primeiro, pela memória humana e, segundo, pela pertinência. Você deve fazer a confissão, né, perante quem? A confissão é perante Deus, e Deus já sabe tudo. Né? Se for só a mente carnal, se lembrando de si mesmo e se analisando, etc., etc., você criou um inferno particular. Você vai entrar naquela autoanálise interminável que vai esfarelar o seu eu de maneira que você não se reconhece mais. Porque nós só existimos verdadeiramente na escala da imortalidade. Então ali está a nossa existência. O resto aqui são aparências, são momentos que foram vividos. E que se destinam, na verdade, a ser esquecidos e ser absorvidos de uma coisa infinitamente maior. Então é por isso que Santo Agostinho fez a coisa certa. Ele faz a confissão dele perante Deus. Mesmo quando ele está confessando coisa ruim, você vê que ele não consegue reter o júbilo, a alegria de estar ali. É? Porque ele vai dizer, olha, eu fiz tudo isso e ainda assim eu estou aqui e sou imortal. Está entendendo? Quer dizer que o arrependimento se transforma automaticamente em júbilo. Está certo? Não, eu creio que não há comparação disso, vamos dizer, na escala humana. Não há nada que possa haver na nossa convivência de uns com os outros que se aproxime disto. Que se disser, ah, você está feliz porque você foi perdoado. Eu digo, bom, geralmente nós imaginamos isso na escala humana, quer dizer, você fez uma, né, sei lá, você põe as costas da sua mulher, você comeu 50 mulheres, daí chega para ela e conta, e ela fala, não, meu benzinho, não tem importância, está tudo bem. Né? Bom, é uma alegria, sem dúvida, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, por quê? Porque o perdão da sua mulher não vai te reconstituir integralmente. Sempre sobrará aquele passado. Né? Mas na escala de imortalidade, o passado não tem mais nenhuma importância. Né? Você entrou noutra escala de tempo. Quer dizer, aí o perdão, a palavra perdão, que significa perdonar e completar o dom, assume toda a sua, o seu vigor. Porque é como dizer assim, Deus não é que ele perdoa o seu pecado, ele te dá mais possibilidade, te dá mais força, te dá mais existência do que você tinha antes. Né? Usando mutatis mutandis, é como se ele te recompensou pelo teu pecado em vez de punir. Né? Isso nenhum ser humano pode fazer. Ninguém pode te devolver, por exemplo, o tempo perdido. Mas na escala de imortalidade, nenhum tempo foi perdido. Eu acho incrível, incrível, com o ensino religioso, entre aspas, eu nunca falo disso. Não dê para as pessoas esta ideia. Eu dei essa primeira coisa. Né? Quando Cristo diz, vós sois deuses. Eu digo, epa, peraí. É? Ele falou isso brincando, é figura de linguagem, o que, que é? E São Paulo apóstolo também fala, as coisas velhas se passaram. Sim, São Paulo apóstolo diz, as coisas velhas se passaram. Tá tudo, Deus renovou tudo. Então, nós não podemos fazer isso, né? Se uma pessoa me fez o mal e eu a perdoo, eu digo sim, mas eu não posso devolver ela o tempo perdido. Gostaria até de fazer, mas às vezes não dá, né? Tá certo? Então, Então, quando o Daniel pergunta, não estaria eu com essas narrações alimentando mais uma determinada neurose, se a narração for feita dentro da alma mortal para ela mesma e para fins puramente psicológicos, sim. Então, vamos dizer, quando você apresenta a sua vida perante Deus, você vai ver, primeiro, a sua vida te aparece com uma translucidez total. Você está sabendo de tudo, você se conhece, tá certo? E ao mesmo tempo, tudo isso já está, de certo modo, neutralizado e transcendido. Você vê que Santo Agostinho, quando ele escreveu as Confissões, Confissões é um dos livros mais bem escritos do universo. Ele é, vamos dizer, o estilo é de uma beleza, de uma eloquência tremenda. Se Agostinho estivesse atormentado pelos seus pecados, ele não conseguiria escrever daquele jeito, porque ele não teria a famosa distância estética para escrever. É? Ele escreve tudo aquilo do ponto de vista de quem está desfrutando do sentimento do perdão eterno e não de quem está atormentado pelo pecado. Entendeu? Quando você está muito atormentado com uma coisa, você não consegue escrever bem a respeito. A famosa distância estética existe, então você precisa superar, você precisa estar colocado num outro plano. Então você está escrevendo uma história passada. Tudo passou, agora tem outra coisa. Vamos ver aqui. Aqui, através da Ana Regina Guimarães Bolsas, a Djane pergunta: como posso conseguir fazer essa busca do eu permanente, no caso, voltar ao passado e não permitir que sensações e pensamentos atrapalhem essa busca, se às vezes o que sentimos ainda parece tão vivo e dolorido que chega a ser difícil não cortar o fio? Bom, é o problema é o seguinte: o eu é permanente, o eu é imortal, ele nunca vai ser revogado, tá certo? Mas os pensamentos vêm e passam, os estados mentais vêm e passam, as emoções vêm e passam, as células do nosso corpo vêm e passam, tudo vem e passa. Mas lembra o verso do Guillaume Apollinaire: Les jours s'en vont, je demeure. Os dias vão, eu fico. Concentre-se nesse eu fico, nisso que sempre foi. Né? Veja que aquilo que está nos momentos de alegria, de júbilo, de tal, são, é o mesmo que está nos momentos de sofrimento, de agonia, de humilhação, etc. É o mesmo, absolutamente imutável, transcendente a tudo isto. Está entendendo? E se concentre nisso. E deixe que os pensamentos continuem passando. Agora, se você tentar parar os pensamentos, ah, meu filho, daí você, o que você vai opor ao pensamento? Um outro pensamento. Então, não é o problema do que você está pensando, mas do foco, do ponto de atenção, do que você está valorizando. E aquilo que em nós é permanente, eu digo, é difícil você prestar atenção justamente porque é permanente. É como se tem um som tocando o tempo todo, daqui a pouco você não consegue mais percebê-lo de maneira distinta. Você percebe o som, por quê? Porque o som muda, né? Então, o que é mais permanente, de certo modo, o mais real, o mais óbvio, é o que nós menos nos lembramos de perceber. Mas é justamente ali que está, vamos dizer, o caminho das pedras, né? Você tem que lembrar o eu permanente, né? E sentir a satisfação. Esse sentimento de satisfação, de alegria de ser. E de lembrar-se, eu estou aqui para sempre. Né? Isso aí neutraliza o efeito dos pensamentos. Quer dizer, não é, isso de certo modo não é uma experiência psíquica. Assim como, por exemplo, não é uma experiência psíquica você estar sentado num lugar. Isso é tomada de consciência de um estado. Não é pensar naquele estado. Por exemplo, tem várias, muitas coisas podem ajudar isso. Por exemplo, as coisas de consciência corporal, né? Então, quando fazia Tai Chi, o professor Michel Weber ensinava você estar sempre consciente do peso do seu corpo. Ah, você sempre tem peso, mas você só sente quando está cansado, né? Não é isso? Mas e quando não está? Você continua sentindo. O peso está ali do mesmo modo. Ele sempre esteve, é? Houve algum momento em que seu corpo não pesasse nada? Não, o peso esteve sempre presente. Então, naturalmente, a nossa atenção se desvia dele, porque justamente é um fator permanente. É? Mas, A partir do momento em que você começa a lembrar do peso, toda hora lembrar de prestar atenção nele, né, os seus movimentos adquirem uma consistência maior. E por incrível que pareça, aumenta a força do corpo. O Michel ensinava a fazer um negócio, olha, bata na mesa, pum, bati na mesa. Bom, muito bem, agora você solta e, em vez de bater, você simplesmente deixa o braço cair com todo o peso que ele tem. Eu não vou fazer isso com a mesa de vidro. Né? Você vai ver a diferença da pancada. É preciso assim, o seu braço está relaxado, está mole e deixar cair. Bom, se ficar duro, você vai quebrar sua mão. Então você vê que o peso, né, ele tem uma força em si mesmo. E ele, você sempre teve essa força, sempre existe, ele sempre existe. Né? Então, do mesmo modo que é possível prestar atenção em peso, é possível prestar atenção num negócio que chama eu. Você não gosta de você mesmo? Claro, deve gostar pelo menos um pouquinho. Né? Por mais que você se odeie sob certos aspectos, se odeia uma qualidade, odeia outra, mas o eu mesmo, você não odeia. Você gosta daquilo. Você gosta de existir. Até esse cara que diz, eu não pedi para nascer, né? Pega o cara que não pediu para nascer, começa a bater nele para ver o que, que ele diz. Então, há um pouco ele gosta dele mesmo, né? Então, esta identificação do eu consigo mesmo, quer dizer, é o contrário do que o pessoal fala, precisa abolir o eu, não, precisa assumir o eu, pô. Mas o verdadeiro eu, que não é o eu histórico, não é o eu dos pensamentos, é o eu que sempre esteve aí. É aquele que se reconhece por baixo dos estados mais disparatados, inconexos e incompatíveis. Hã? Às vezes, por exemplo, você ama uma pessoa, no dia seguinte você odeia aquela pessoa. Diz, quem ama e quem odeia? É você mesmo. Então, a presença constante do eu é condição necessária, o pressuposto de todos os estados. E é por isso mesmo que se torna, às vezes, difícil prestar atenção nele. A gente tende a prestar atenção nos pensamentos. É, bom, eu acho que já fui longe, hein? Que horas são agora? No Brasil? Não, então vamos parar por hoje. Desculpe as perguntas que falaram, vamos guardar para a semana que vem. É, quantas horas foi no total?